E olha aí, de cabeça o Neymar fez, hein? E esse Davi Luiz? O Davi Luiz, meu Deus do céu. Os dois foi em cima dele. E esse Davi Luiz? O Porto foi mexer com quem não devia, né? É, velho. Olha. Tá 5-1 pro Porto. 6, Mota. Tá 6 já. Tá 6 já. Tá 6. 6. Truco 6. Fala de novo. Daqui a pouco vai meter o sétimo, igual o Brasil tomou na Copa. Sabe o que eu fiquei sabendo? Sabe o que eu fiquei sabendo, Domênico? É que os caras do Porto entraram em campo e os alemães perceberam que eles também falavam português. Ah. Aí, velho. Aí, velho. Os caras lá. Olha a cara do Ibra lá, olha o Ibra. Ah, cara de bunda. Ele tá chorando ou não? Ah, ficou com cara de pano molhado. Então, né? Por enquanto, o Barcelona... O mais famosinho que tá lá, Domenico Gato, que talvez você conheça, é o Casimiro. Só pra você ter uma ideia de como o Porto tá, hein? Aquele goleiro lá é brasileiro também, né? O Davi Luiz, o Fabiano. Ele é a revelação do São Paulo e foi goleiro reserva, mano, quando o Santos ganhou do Santo André. Ele era reserva daquele goleiro que parecia o Marcelinho Carioca. Aquele Maicon que tá lá é aquele mesmo? Maicon lateral. Também tá lá. É, e também tem um zagueiro também que chama Maicon. Um zagueiro central. Sim, Marquinhos. Mas eu vou te falar, mano, não dá, hein? Não dá, né? Não dá. Foram ganhar dos caras lá. O 5-0 já tava no primeiro tempo. Agora tá 6-1. É, então já. Já foi faz tempo ali. Eu não tenho dó não, mano. Hã? Eu não tenho dó não. Por que mandou ganhar? Ah, quer que se lixe, velho. Mas, mano, não é coisa do Meco Gato. Você pega lá, você pega uma varita, tá certo? Aí tem lá o vespeiro, velho. Você vai começar a cutucar o vespeiro, você quer o quê, velho? Mas pelo menos você tem uma história pra contar. Vai mexer com o Leão, né, mano? Ah, ah, bela história. Tem uma história pra contar. Segura em casa, aí, eu ganhei. O Santos foi lá jogar com o Barcelona. Ah, tomou quanto, RG? Eu não quero contar essa história. Bela história você vai ter pra contar. Mas pelo menos você pode mostrar o tape só do jogo de idas. Falar, ó, 3-1 pra nós aqui. Abraço. Aí não. Eu não quero. Muito legal. Eu não quero nem lembrar. É verdade, é verdade. Bem, Motinha, vamos ouvir. Pois não. Eu digo a vocês. Não é só na seleção brasileira, né? Dentro de um contexto de futebol, que acontece isso. É, eu vi aí. Bom, vamos ao então, que interessa, vamos começar com vocês, os finalistas do Paulista, parabéns. Fala de nós, que tem que todo mundo falar vocês? De nós. Estou gostando de ver o ânimo refletido no meu trabalho. No momento muito que está... obrigado. Agora, né, o senhor tá dirigindo o treino lá contra o Paulista, né? Quem tá jogo dirigindo? Treino. Eu. É. Tá tendo você. Treino hoje? É, jogo treino. Verdade. Né? Mas isso é ótimo, ele tem treino, mano, depois do jogo. E o Palmeiras que subiu aí o preço dos ingressos, viu? Tá, pra final. Isso muito tá na cara, caro, né? É, então. Ah, torcida que tem que falar, né? Nem vou comentar. Não, mas lógico que é caro. É lógico que é caro. Afinal, tem que custar mais caro mesmo. Não, não tem não. O problema é que o torcedor tá que acompanhou, tá certo? O torcedor que vem dar... Ó, o torcedor do Palmeiras, ele vem dando um lucro olha um absurdo. Olha os gols do Bayern, um atrás do outro. Mas, mano, mas normalmente uma final sempre é mais caro. Não, mas não tem que ser. Não tem, Portuga, geralmente você tem que cobrar esse tipo de valor absurdo quando a torcida não prestigia, tá certo? E o cara só quer ir na final. Agora, uma torcida que acompanhou, assim como a torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians também acompanhou bastante o time durante o Campeonato Paulista. Vai chegar numa hora decisiva, vai aumentar o preço de ingresso, velho? Ah, é que o sócio-torcedor, Domênico, ele não vai pagar o valor de face do ingresso. Não paga, não paga. Tá certo? O sócio-torcedor aí, no caso do Avante, não paga. Não, mas não que paga. Absurdo é. O torcedor tá lá prestigiando, o cara vai ter que pagar aí um aumento, por mais que seja pequeno, Domênico Gato, não tinha que pagar. Ele tá ajudando o clube durante o campeonato inteiro. Chega numa final, o clube vai lá e quer estuprar o torcedor. Mas então, o cara que tá ajudando o clube e o campeonato inteiro é o Avante. Olha lá, rasgou as calças, rapaz. Mas tem uma correção no valor do Avante. Não vai pagar o valor full. Mas que vai ter um acréscimo aí do preço que ele tava acostumado a pagar, vai ter. Como é que você falou? Valor full? É um valor de full mesmo. É full. Pra você ter uma ideia, Dudu, nos 10 jogos, últimos jogos aí do Palmeiras na Arena, o Palmeiras arrecadou 12 milhões de reais. É dinheiro, hein? É dinheiro. E o Santos, a torcida do Santos, se quiser ver o jogo na Arena, vai ter que pagar R$210. Por que 10? Por causa da nota? 10 é por causa da nota. Então, olha. Mas, Domênico, o Palmeiras arrecadou aí 10 pau. 12. Certo, 12 milhões aí. É 11.900, né, Motinha? É. É. Mas poderia ter lucrado muito mais. Porque, inclusive, tem um embrólio aí na justiça que, segundo informações, Domênico Gato, o Palmeiras ele paga, tá certo? Pra abrir o portão da Arena, pra entrar lá e jogar. Ele já tem uma conta ali de 700 pau. É, mas custa caro umas arenas assim, né? Ô, Domênico, tu vai alugar o Pacaembu, velho. Não custa 200. Era. Não, mas aí você que não tá. Não quer comparar o Pacaembu com o nossa Domênico, arena, né? Mas, Domênico, não aí dá, que tá. Né? Não, mas a questão é essa, é custo. Por exemplo, vai, policial, tá certo? Custo. Água, luz, é tudo proporcional. Segurança, né? Por mais que você tenha aí, por exemplo, você vai contratar uma equipe de segurança aí pra fazer um jogo tudo de bem, grande porte no Pacaembu. Quantos jogos foram lá pra ter esses 12 aí? 10 jogos. 10 jogos, assim, faturou 12 10... milhões? Duvido. É o valor muito mais não, isso. Não, é o valor não, líquido, Domingo. É o valor líquido. Isso aí é o valor líquido. Ah, é. Mas, por exemplo, se você pegar todos os jogos do Palmeiras, pelo menos os que eu assisti, dava mais de 3 milhões de renda bruta. Dava mais de 3 milhões. Se você pegar 10 jogos, Domênico Gato, o Palmeiras ele tem um faturamento de 12 pau, pra arredondar aí, você pode ter uma base aí. Por exemplo, se teve, vou citar novamente, os jogos que eu vi, o Palmeiras teve mais de 3 milhões de faturamento. Se você fizer isso, um valor bruto, isso já dá mais de 30 milhões, gente. É, sim. Mano, dá mais de 30. Mano, o valor líquido, 12, esses números que eu tenho, então, de informação aqui, estranho, não são absurdos, não. Inclusive, o Palmeiras tá contestando isso na justiça, Domênico Gato, aquele negócio de cadeiras, enfim. É um negócio muito complicado pro Palmeiras. Tá arrecadando bem? Tá arrecadando bem, mas poderia estar arrecadando muito mais do que tá arrecadando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já esteve presente na Allianz Arena, mano? Não, ainda não. Não foi convidado, mano. Não foi ainda, mas dizem temos que... Eu não posso ir, os caras vão me xingar lá. Bah, foi? Pra ver jogo, não. Fui pra conhecer. É bacana, aí, bacana pra gente. Não, mas é uma das arenas mais bonitas do mundo. Do Palmeiras e do Corinthians são as mais bonitas. Quem fala isso é recalcado, pelo amor de Deus. Olha, se o cara focou... Peraí. Você tem uma arena nova? Sim, temos, mano. Opa, então. Opa, não. Sem viadagem. Aí era de novo, moderno. Tá cheirando cimento fresco, Domênico Gato? Ah, o meu também. Então lambe o cimento. Olha, continuando com as manchetes do Palmeiras, certo, que são só as manchetes. Fala de nós, isso. O Praz falou o seguinte: tudo bem, vencemos, né? Tô com essa história na cabeça e tal, mas tem que limpar a memória, né? Sim, limpar a memória, esquecer. E vamos esquecer. E vamos pra frente, que é a final. Isso. E o Cleiton Xavier, o mesmo discurso: não ganhamos nada ainda. Lógico, não ganhou nada só ainda. Só passou, né? Eu quero dizer, no meu programa, eu falei que o Palmeiras tá na final, porque o que importa é que o Valdívia não cumprimentou o Oswaldo. Por quê? Por que não cumprimentou? Tem crise no Palmeiras. Então, não tem, não. E o Paulo Nobre falou que vai pagar as cadeiras quebradas. Né? Vai pagar. Lógico que vai pagar. Tem que pagar, né? Tem que pagar. É a conta tá... E criticou a torcida, né? E criticou a torcida que quebrou, que não respeita. Não adianta, não adianta, cara. E vai acontecer igual. Tira as cadeiras. Na volta, você vai ver, no Brasileirão, vai ter Palmeiras e Corinthians no estádio do Palmeiras. Vão quebrar tudo de novo. Tem Santos agora lá. O Santos agora quebra aqui, aí o Palmeiras vai lá, quebra lá. Quebra lá. E aí fica essa bola de neve. Aí quebra-quebra, né, Domingo? Aí parece o UFC, né? Mas como futebol, quebra-quebra. Como o Sombra chegou, então fale do Santos, que o Sombra está chegando aqui também. Não? O peixe. Vocês, RG. Motinha, onde senti sua falta aqui, Motinha? Ah, tava lá trabalhando. Como é que sucesso ontem lá em Guarulhos? Muito sucesso. Tinha muita gente lá, Motinha. Muita gente. Hoje é muita gente. Loucura, viu? E mandaram você chupar sem parar. Caramba, os caras passavam, puta, sem parar. Porque a ordem que saiu daqui foi essa. Chupar sem parar. Você tinha que chupar sem parar. Olha, vou te falar, meu. Que passava os caras, chupa a porra essa, chupar sem parar. Motinha, chupar sem parar. Motinha não veio ontem fazer o programa aqui porque foi pro pedágio sem parar. Porque eu fui esculachado ontem, vou falar uma coisa. Olha, o RG. Diga. O Santos mantém o Valência como dúvida, né? Sim. Tá com dores aí e tal. Estão preparando ele pra final, não sabe se vai ter condições de jogar, né? Mas é dúvida. É, ele entrou meia boca, né, na verdade. Então. E o Renato comentou, o RG, que o Santos, o Palmeiras teria uma vantagem porque o Oswaldo conhece bem o Santos. Sim, treinou o Santos, né? Saiu recentemente de lá, claro que conhece, né? Conhece todos os jogadores, conhece a característica de cada um. Já viu todo mundo nu no vestiário, né? Normal, pô, aí já não sei, é por sua conta. Viu os caras pelados lá no vestiário. Não, Portuga, cresceu. Viu. O Oswaldo falou isso e mordeu lá. O que é isso aí? O respeita, rapaz. O Portuga falou isso e circulou o mamilo com o mediador. Isso, Portuga. Aqui é Rolando Garro. Ah, tá. Tô vendo. Ô, mano, agora mano, eu tô lembrando uma já coisa que jogava bola, de todo o mundo. Oswaldo viu. Oswaldo viu. Ei, mano, aí já não é. Vai assar a linguiça com a boca, rapaz. Pô, me respeita, rapaz. Já tem barba na cara. Aí não é por nossa conta, não. Ele ficava manchando o nervo lá, Oswaldo. Mano, quando a gente jogava bola, o Portuga sempre era o último a sair. O Portuga era o primeiro a chegar e o último a sair. No vestiário. Olha, o RG, e o mesmo o discurso lá em Santos é a mesma coisa, não ganhamos nada, e até o David Braz falou o seguinte: o importante é não perder, né, aqui pro Palmeiras. Se sair com um empate de repente, pode ser bom. Uma tentativa. Mas, gente, isso é um discurso em cima do óbvio. É o mais do mesmo. Não dá, são duas equipes que necessitam muito, né, dessa vitória, desse título. A autoafirmação, pô. O Palmeiras, o Oswaldo quer muito ganhar esse título, os jogadores do Palmeiras querem muito ganhar esse título, assim como o Santos também. tem um técnico novo. Mas lá, quem que não quer ganhar um título, né, gente? Também, né? Não, não, eu digo. Ah, porra, eu fico pensando. Até puxei, né, o que eu falo, acho que ele é o meu padeiro. Qualquer um quer ganhar um título. Sem Portugal, qual treinador, qual jogador? Boa noite, mas. Boa noite. O jogador falou, não quero ganhar muito esse título. Eu digo, eu digo pela importância que às vezes não se dá ao campeonato estadual. Porque quando chega a hora de estar na final, não, cidadão. Mas é isso que eu estou dizendo. Aí se perde a região, não valia nada. Talvez dentro do grupo do Palmeiras, talvez dentro do grupo do Santos, não vá ter aquele que dê tanta importância. É isso que eu estou dizendo. Porque o cara já está, porra, até acostumado, tá limpa. Mas tem jogadores novos ali que vão querer muito. O Oswaldo vai querer por ter sido questionado quando foi contratado. O técnico do Santos vai querer muito por ter sido questionado quando foi efetivado, é isso que eu tô dizendo. Alguns jogadores que eram do Santos estão hoje no Palmeiras, por causa do Arouca. A questão não é a redundância de quem não quer ganhar. Lógico, todo mundo quer ganhar um título. Só que, especificamente, Santos e Palmeiras têm motivos muito mais especiais, talvez, do que se tivesse sido São Paulo e Corinthians. É só isso. É que na hierarquia dos valores de título no Brasil, o Campeonato Paulista só está na frente do Carnaval e do Miss Mundo, porque é o que menos importa, né? Na hierarquia, Mas quem vocês acham que leva a final aí no Campeonato Paulista? Difícil, hein, mano? Difícil. Difícil, cravo o Santos. Não. E você cravo o quê? Mas não é cravo o Santos, eu vou torcer, claro. Vou torcer pro meu time. Acho que o time do Santos é um pouco mais favorito que o Palmeiras, pelo fato, primeiro, de jogar a segunda partida em casa, tá certo? E pelo time do Santos é um pouco mais leve que o Palmeiras. Mas depende, esse negócio de fazer a primeira partida decisiva dentro de casa, depende da primeira partida que ele foi fazer no Palestra, velho. E se você pega aí um revertério de três, aí é complicado pra mudar isso. Quem ganha, mano? Sem mureta, vai. Eu acho que o Santos leva. A primeira empata e a segunda o Santos ganha por uma diferença mínima. Eu acho isso. Eu acho. E você, Domênico Gato? Mureta. Você acha que o Palmeiras leva? Que brincadeira, ganhamos. Você acha mesmo? Ganha as duas? Meu amigo, já ganhamos. Ganha as duas? Ganhamos. Falar a verdade. Tá certo, hein? Nós tiramos o time que todos temiam, que você dizia aí, mano. Mas é verdade. Então, se tiramos o time que todos temiam, também ganhamos. Você tirou o time da Champions League? Você deveria ser mais coerente, senhorzinho aí, e falar que nós vamos ganhar o campeonato. Não, nós arrancamos vocês, não arrancamos qualquer um, não. Mas todo mundo aqui vai, Corinthians. Aí, arrancamos. Corinthians. Ah, então chupa você aí. Mas também é porque foi uma partida só, Domênico. Agora são duas partidas, não importa, pode ser 3, 5, 10. Ó, se o Palmeiras não fizer 3-0 de diferença aí pra ganhar na Vila, vai ser osso. Não. Mas se bem que o Palmeiras tem dado sorte na Vila também, né? Não tem. Ricardo Oliveira não falou bem isso. Tá deixando o porco deitar lá, não? Ultimamente não tem sido assim. E eu estou com você, acho que o Santos vai ganhar o título. Eu acho que o Palmeiras ganha porque o Palmeiras quer muito. Tabus são feitos para serem quebrados, não esqueçam isso. A chave do campeão. Eu acho que a vitória sobre o Corinthians deu uma. Um ânimo maior, eu acho que é Palmeiras. O que você não queria ouvir, velho? Porra, o Bar, velho, vem encher o saco no programa. Santos campeão. Palmeiras campeão. Ah, graças a Deus. Portugal. Palmeiras. Senhor é injusto, Portuga. Eu acerto todos os meus prognósticos. Acabou de legitimar. Eu acerto tudo. Santos como campeão. Seus filhos do Marronca Fuxa. Palmeiras. Eu falei, é Palmeiras. Filhos de uma porca preta. Vocês, Domênico, vocês. Isso eu não queria ouvir. Ô, EG, o presidente Modesto, que é muito engraçado, né? Mandou um recado pra Rede Globo. Passa na sessão da tarde. O Netuno, ou então os três porquinhos. Tá certo, né? Mandou assim? Mandou. Ele falou mesmo? Falou. Tá certo, ele. Falou na entrevista. Agora vai ter que engolir, filho. O Modesto é engraçado, né, Domingo? Chupa. Vai ter que engolir agora, Palmeiras e Santos, filho. Vou tentar colocar ele essa semana. Estamos tentando. Passa o Homem-Aranha. Logo depois, as pegadinhas do Faustão. O legal do futebol é isso, velho. Ele dá uns nó nessas televisões, esses caras que. E tem que chupar, né? Que quer impor certas coisas. Chupa. Tem que chupar. Agora, uma coisa que eu não entendo, eu até esqueci de avisar aqui, de falar, nas manchetes quando era do Palmeiras, é inacreditável o departamento de marketing do Palmeiras, como é ruim. É ruim, é? Porque é o seguinte, Portugal, o Palmeiras ganhou o jogo do Corinthians lá, tirou um dos grandes favoritos do campeonato, e aí tudo. E aí, na hora dos caras irem pra televisão, no domingo à noite, ou ontem o dia inteiro, nos programas de televisão de esporte, sabe? os caras proibiram os caras de irem em todos os programas. É brincadeira. Eles proibiram os caras. Proibiram. É brincadeira como os caras não tem a menor, o menor marketing não passa por lá, velho. Levanta a bola, né? Os caras pô, é a hora do patrocinador bola, aparecer. Aí os caras ficam chorando depois que não tem patrocinador. Mas numa dessa, Domênico, até pra preservar o clube, sabe por quê? Preservar o quê? Numa dessa o cara vai lá e cai numa pilha, por exemplo, igual o Lúcio caiu naquela do Cajuru, lembra? Ele fala alguma coisa que provoca uma certa polêmica, você pode colocar o trabalho em xeque. Mas é que tá, o departamento de marketing às vezes fica preocupado com a declaração que determinado jogador possa dar. Orienta o jogador. Mas se o jogador for um quadrúpede, velho. Ah, mas então você não manda o cara, manda libera, outro. Então se libera os caras que tem, manda um que sabe. Tem preparo. O Prá sabe o que fala, sabe? Você manda um Zé Roberto. Ou o Valdívia pra falar, pra dar... Não, o Valdívia não sei. Zé Roberto não vai falar o Valdívia. Não, mas o Valdívia não é de entrevista, entendeu? Valdívia não, você não vê ele em entrevistas, entendeu? Mas você pode pôr um prazo. Você coloca os caras aí que tem um pouco de tarimba. Agora, não deixar os caras aparecer, o patrocinador aparecer, é brincadeira. Muito bem. Estamos nas manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Grupo S, Unume construído com história. Narigudo, vamos falar agora da promoção número 1 Pirelli. Vamos falar sim, opa, se vamos falar. Olha só, amigão, eu vou falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Muito simples, hein? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, olha, se você está esperando a hora de trocar os pneus do seu carro, amigão, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. A promoção é demais, cara. Você compra três pneus e o quarto é grátis. Tá esperando o quê, amigão? Pirelli, corre lá! É isso mesmo, esse é o Estádio 97, Energia 97 FM, também no oferecimento de Bozano, menino humano. É, sombra, ó. Tempo de chuva, hein, malandro. Amanhã, hein? Amanhã o quê? Vai chover. Mas é o quê? Você é Flávia Freire na Ligura. Não, idiota, agora. Eu vi a meteorologia, amanhã vai chover. Ah, idiota! Você quer que vale o quê? Se eu falo que amanhã vai chover, amor. Se eu falei que amanhã vai chover, que tem uma frente fria, não é porque eu sou vidente. Mas já era pra ter começado a chover bem hoje, né? Mas amanhã tá bem escuro, né? Vocês viram lá em Santa Catarina o tornado de ventos de 330 km por hora. Tornado bom era o Tony Tornado. Era ou não é? Isso é bom pra empinar a pipa, amor. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? É um índio, mano. É a pipa de aço. É um índio, né, mano? É, nossa. Pipa de aço, mano. Dá pra empinar até a casa, né? Me ajuda aí, ô. Amarra a corda na casa e puxa. Me ajuda aí, ô. Uma venta de só você foi. Vamos falar pelo o que importa, velho. Boa, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar no Kidzania, cara. Você não sabe o que é? Vou te explicar aqui, ó. É uma cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. É muito legal. Esse espaço está localizado ali no Shopping Eldorado, cara. E é bacana que você pode levar o seu filho de 4 até 14 anos. A criança vai curtir pra caramba, vai pirar, cara. Ó, vai na minha que a criança vai curtir, cara. É uma experiência sensacional. É bacana demais pra criança e pros pais também, tá bom? Você vai ter uma sala ali reservada, caso você queira ficar descansando enquanto seu filho fica brincando. Você vai estar ali bem tranquilão, tá bom? E nessa semana, quem ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte... Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um kit top da Bozano, ganha também um par de convites pro Kidzania. Um par, ô Portuga, um é válido pro pai e outro pro filho. É válido pro filho, tá bom? É isso aí, galera. Liga aqui. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Maravilhoso, Merchan. Você cresce a cada dia. Você é um monstro, mano. Legal pra diabo, velho. Tem que curtir mesmo. Estádio 97 é o programa. É o programa. Eu vou levar o Sombra no Kidzania. Oi, chefinho. Ele tem tamanho pra ficar. Tem. Ah, tenho. É, mota vai. Com certeza. Ô, Motinha! Mas você não tem idade, você tá velho já. É? Tá velho, pô. É isso aí, vamos matar criança. É válido pra crianças de 4 até 14 anos. Mas sobra a minha idade de velho, vou em negócios que você não vai, porque você fica tontinho. É, sobra. Isso é verdade também, eu vomito. Então é o garoto vômito. Nós estamos velhos, né? É. Mas só uma curiosidade, viu? Ontem lá no programa da Fox foi o Lucas Lima. É. Sabe o que ele falou pra ele? Não. Você é mó tiozão. É verdade, você, mano. Chamou, mano, o som, de tiozão. Tiozão. Eu tava apavorando a molecada, Não, mas eu tava pensando nisso esses dias aí. Eu entrei aqui na rádio, Sombra, eu tinha 18 anos, cara. Hoje eu tô com 33, mano. Tá eu tô ficando tiozão mesmo, velho. Ah, eu vou falar que é idade de Cristo. Não, mas é verdade, Domênico. Eu tô ficando velho, cara. Você tá ficando velho, imagina nós, pô. É, RG. Não, mas vocês já eram experientes quando eu entrei aqui, cara. Então ferrou. Hoje, cara... A fila tá andando, filho. É verdade, é um moleque que hoje tá em evidência, Sombra. O desgraçado tem 24 anos, eu tenho 33. Eu podia ser pai do moleque. Meu Deus, cara. O tempo voa, RG número 2. É a vida, velho. É verdade. Por isso que eu sou a favor da criogenia. Você pensa nisso, Sombra? Criogenia? Puta, eu penso em muitas coisas. Criogenia, mas já pensou assim, tipo, se congelar pra daqui 20 anos despertar? Se você fosse abrir meu cérebro e ver as coisas que eu penso, você fala, meu, melhor ficar na criogenia. Criogenia eu não sei, mas lobotomia pode ter certeza que ele já pensou. É aquela coisa, tem cara que não gosta de mim, ser reduzido? Não. É aquela frase. Lá em cima. Não. É aquela frase, mano. Tem cara que não gosta de mim pelo que eu falo. Se ele soubesse o que eu penso, rapaz. Então vamos ao Corinthians. Nesse momento estou. Obrigado ao Paulo Tinoco, estou lendo o livro Os Exilados da Capela. É, legal. Bom livro. Bom. Pra quem gosta do tema. É bom. Mas vamos... chama aí. Corinthians. Coringão, mano. Vocês, mano. Por merecimento estratégico. Ô, mano. Oi. Hoje aconteceu uma coisa muito louca, que é o seguinte, né? Os caras aí estavam falando, não tem importância, mas teve antes do treino, que estava marcado pra 3:30 da tarde, não aconteceu o treino, né? 3:30 da tarde. Houve uma reunião. Teve uma resenha? É, uma resenha forte lá, hein? Mas teve treino sim também, Martinho. Ah, depois, né? Demorou. Porque teve uma reunião lá, porque disse que alguns jogadores ficaram abalados sim com a derrota pro Palmeiras aí. Por profissionalismo. Né? Até o Alessandro, o coordenador do Corinthians, deu uma entrevista hoje aí, e falando o seguinte, que admitiu que a classificação no campeonato, a desclassificação no campeonato paulista pro Palmeiras, teve um peso duro, né? Jogadores, né? Ficaram abalados e tal. Mas que tem que virar a chave... E a vida continua, né? Mas, ô, Mota, e já é um novo dia. Ele usou essa frase, já é um novo dia no Corinthians. Mas eu entendo aí o posicionamento do Tite e do Alessandro, porque seria extremamente revoltante o Tite chegar hoje a não ligo pra derrota no Campeonato Paulista e eliminação contra o Palmeiras. Tá certo? Ele tá na função dele, assim como o Alessandro também. Ele tem que reunir o elenco, ver onde aconteceram os erros aí pra tentar corrigir. Mas é a mesma coisa, o Campeonato Paulista hoje, na situação do Corinthians, Sombra, você chega numa churrascaria, tá? Você tá na churrascaria, velho. Você vai ficar enchendo a barriga com farofa e salada, velho, só se for muito tonto. Tem que esperar a picanha. O Corinthians tá na Libertadores, a Libertadores é a picanha, Motinha. Tá, o Campeonato Paulista pro Corinthians é aquela salada de chuchu. Vai ficar enchendo a barriga com salada de chuchu. Bom, passando dry aged de um lado, bife coco do outro. E você tá na farofa. Passando o quê? Qual é o primeiro que você falou aí? Pra Age. Não conheço. Não conhece? Ah, você é todo metidinho a saber de tudo e não sabe. Não, mas eu não sei. Não conhece esse corte, Motinha? O cara gastou 16 milhões de viagem. Mas isso eu não conheço. Chique. Juliano é muito mais chique. Dry-Age é chique. Dry-Age. É uma carne aí, é um corte mais alto. Acho que você vai apreciar, Motinha. É uma carne que ela é maturada. Corta pra mim, por favor. Ela é maturada numa câmara úmida. Úmida não, com um teor menor de umidade. Fica num determinado. Uma determinada luminosidade bem fraca. E ela vai como se ela fosse amadurecendo. Acho que até chegar a um ponto mesmo de. Ficar perto de passar. Só que aí fica muito macia a carne. E ali é aquele ponto bom pra você chegar e fazê-la. Comeu hoje. Entendeu? Então. Você tá ali, Motinha, passando dry age de um lado, bife cope do outro. Não vai, não sei nem onde ele tem. Aí passa aquela asa de frango. Você vai ficar enchendo o pandu de asa de frango, velho. Na verdade, lindo, brasileiro, faz tempo que não come colchão mole. Agora tem condição de comer esse corte maravilhoso. E o pagamento tava programado aí pra esses dias aí, foi adiado, né? Não saiu dinheiro, Mota? Não. Tem ganhado São Paulo. De imagens. Receber ganhado São Paulo. É igual criança. Se você fizer a lição. expulsão de casa, você ganha, né? Cara, rapaz. Olha, e uma outra informação, Matinha, eu achei que era dúvida pra esse jogo, mas parece que hoje à tarde já treinou ali com os jogadores do Corinthians. Mas a notícia é lá que vai ser mantido o Mendonça, viu? O Mendonça, será que joga? Porque de manhã eu vi a informação também aí que o Sheik tava com desconforto na perna e poderia ser dúvida. Mas hoje à tarde parece que ele já correu. Ainda não saiu, mas pelo que tava as últimas notícias, que o Mendonça vai ser o titular. E Mani Mota, saiu o apitante, né? Senhor Meira Hit. Já saiu faz tempo. Inclusive, falando já sobre São Paulo. O apitante me preocupa. São Paulo e Meira Hit não combinam. O apitante é ruim, hein? Apesar que nos últimos anos o sucesso não vem combinando muito com o São Paulo. Mas isso se torna mais latente quando o presidente vem falar isso, né? O presidente do São Paulo falou sobre isso. Reclamou, Falou que é preocupante porque São Paulo fez um levantamento aí dos últimos 17 jogos. O Sandro Meira Hit expulsou 10 jogadores do São Paulo. Sim. Né? E com outros times não foi assim. Mas vamos lembrar também, eu concordo, é verdade. Mas assim, dizem que tem um alto índice aí em relação ao Sandro Meira Hit de São Paulo. Mas vamos lembrar que até um tempo atrás, antes do Muricy chegar no São Paulo, quando eu tava naquela desgraça, era tão rotineiro o jogador do São Paulo ser expulso, né? Dava um verdadeiro xilix. Não podemos deixar também de ver aí que o São Paulo, desde 2009, 2010, não vem sendo um time muito tranquilo em campo. Foi tranquilo mais no ano passado, deu uma respirada, foi vice-campeão brasileiro, né? Então, assim, precisa ver até onde que é a culpa do árbitro, até onde que o São Paulo vinha com um problema de comando grave, né? Não que tenha resolvido seus problemas de comando agora, né? Tanto que a gente pode ver o que acontece hoje no São Paulo, né? Mas, assim, que Sandro Meira Hit e São Paulo não combinam, é verdade, mas precisa entender até que ponto que é a culpa do árbitro e até que ponto que a culpa é dos jogadores do São Paulo. Você lembra um tempo aí atrás, até o ano retrasado, aí na época da fuga do rebaixamento? Porra, time chiliquento do cacete. Era briga. Ih, rapaz, era complicado. Vermelho era... O Sandro Meira Hit é ruim, pior que ele só é Eber Roberto Lopes. Que esse é ruim era também. Complicado. Aí, ruim. Era complicado. Olha, hoje está acontecendo... técnico, como que tá lá a situação? O Sabella até agora não respondeu, né? Diz que o São Paulo realmente, dizem, né? Estaria aí indo pra cima do Lucha mesmo. Inclusive no Flamengo. Chegou uma reunião quinta-feira ou amanhã. E ó, quando ele anunciou já, quando o Flamengo já trouxe o Jaime de Almeida de novo. Vou te falar. O Flamengo tá esperando ele sair. Se o Vanderlei Luxemburgo não for o treinador de São Paulo, eu ficarei extremamente surpreso. Pra mim será o novo treinador de São Paulo. Chega depois do jogo. Dizem é o preferido do Aidar, e é o preferido dos conselheiros, é o preferido de quem cerca o Aidar, e é o preferido da torcida. E é o seu preferido também. Se o Aidar trouxer o Sabella, coisa que eu também não acredito. Isso tudo é onda. Ligar, perguntar. Mas será que não é possível que não tenha algo mais, assim, tipo, falaram de salário, não traçaram alguma coisa, nada, Sabella, São Paulo, nada? É. Já falaram até que ele ganharia menos que o Muricy. Já falaram que seriam 2 anos de contrato. Será que surgiu do nada? Eu vou repetir o que uma pessoa me falou semana passada. Semana passada o Vanderlei foi lá no programa da Fox. Antes dele ir, eu liguei para duas pessoas de São Paulo. Eu falei, o Sabella acertou? O cara falou o seguinte para mim. Vocês, nós, todos, vocês estão fazendo uma onda com o Sabella que de tanto que vocês falam, parece que o negócio realmente é uma verdade. É um nome, foi perguntado se ele toparia e ponto. Pô, mas a direção do São Paulo falou que estava esperando a resposta dele até agora, sexta-feira. Não foi conversado salário, não foi conversado projeto, não foi conversado nada. Aí eu virei para essa pessoa e falei, ó, o Luxemburgo vai vir fazer o programa hoje. Pô, então ele está descartado? O cara falou assim, não falei isso. O cara falou, esse é o treinador do Aidar. Quem liga é o Aidar, quem quer é o Aidar. Depois eu liguei para uma outra pessoa de São Paulo. Falei, e aí? Ele falou, a pressão aqui é forte. Os caras, a maioria quer o Luxemburgo. Então, se o Aidar agora trouxer o Sabella, que eu não acho que ele vai trazer, ele vai perder todo o apoio que ele tem lá dos diretores e dos conselheiros. E se ele trouxer o Luxemburgo, além de ser o treinador que ele quer, é a gota d'água na briga dele com o Juvenal. Porque o Juvenal era um nome que o Juvenal nunca quis, era o Vanderlei Luxemburgo. E o único cara que vai fazer São Paulo mudar é capaz de fazer o Ganso jogar bola é o Luxemburgo, gente. O negócio de Sabella, assim, se o São Paulo tivesse o Sabella hoje, eu acho que vai ser uma tremenda furada. Ele não vai ter apoio da torcida, porque em qualquer enquete que você vê de torcida do São Paulo, qualquer uma, pode fazer aqui no Facebook da rádio agora aí. Luxemburgo em primeiro. Luxemburgo em primeiro, coisa que não acontecia antigamente. Então ele vai perder apoio de diretores e conselheiros que estão pressionando ele. Ele vai perder o apoio da torcida. Ah, mas o quem decide o treinador é o Ataíde. Desculpa, eu não acho que quem vai escolher o treinador sozinho é o Ataíde. O presidente de São Paulo é o Aidar, não é o Ataíde. O Ataíde é o vice-futebol, um cara bacana, tem que ser ouvido. E eu até entendo por que ele não quer o Luxemburgo. E você traz o Luxemburgo, gente? Vice-presidente de futebol, diretor de futebol. Perde a... Virar tudo coadjuvante de luxo. Agora, com o Sabella, é óbvio que a pessoa tem que se apegar a ele. É, eu também, há muitos anos atrás, e vocês são testemunhas disso, eu também não via muito com bons olhos a vinda do Luxemburgo, em função dessa história dele querer dominar tudo, e de tantas coisas que fazem parte da história do Luxemburgo. Bom, hoje já vejo com melhores olhos. Vejo com melhores olhos hoje, porque dá a impressão que assim... Você sabe por quê? Porque dá a impressão que o São Paulo realmente precisa de um cara... Que tenha diretrizes mesmo, que tenha leitura tática de jogo. É, sabe aquela coisa da tática de jogo? De mudar, né? Do treino tático, etc e tal. Que é uma coisa que, lendo os setoristas que acompanham o São Paulo, diz que assim, existe uma deficiência muito grande nos treinos do São Paulo. Diz que é muito rachão e pouco treino tático, né? Então, assim... Esse lado treinador do Luxemburgo de vai chegar ter que treinar, e ver vai ter que o Luxemburgo é um cara que sabe montar time taticamente muito bem e que sabe reverter partidas muito bem, isso me deixa um pouco mais animado. Agora, por outro lado, tá difícil de ver um bom trabalho do Luxemburgo nos últimos anos. Deixa eu falar a verdade pra você. O negócio ou estou enganado. É que cada derrota que vocês têm, eu fico mais bonito. Eu acho. Cada derrota que vocês têm, eu fico mais bonito. Eu acho que você tá um pouco, não muito enganado. Acho que o Luxemburgo no Flamengo, na hora que ele chegou, o que ele fez, o Muricy, ele foi endeusado por ter tirado o São Paulo do rebaixamento, não foi? É. O Luxemburgo também tirou o Flamengo do rebaixamento, fez o time jogar bola. Não tem lá aquela mão de obra, né? Mas não tem recurso, não tem tanto recurso, não tem dinheiro, tá montando um time na medida do possível. Vou dizer, não, você pode estar enganado. O Luxemburgo, o São Paulo, trouxe o Luxemburgo, é um outro São Paulo no Campeonato Brasileiro. E eu não sei, eu isso acho. Aí talvez quem conheça mais... Além do que ele mais... tem um puta tesão de dirigir o São Paulo. E eu não sei, isso aí eu posso estar enganado, mas o que passa a impressão Luxemburgo, e talvez muitos torcedores sintam isso, é que quando um Luxemburgo vai falar com um jogador estrela, dá a impressão que a mensagem chega diferente do que um técnico, do que um... Vai, vamos supor, eu consigo imaginar mais um Luxemburgo falando com o Ganso do que o Muricy. Porque me dá a impressão que são estilos tão diferentes que o Muricy é mais aquela coisa do treineiro, do boleiro. O Luxemburgo me passa mais aquela coisa de, tipo, falar com uma propriedade tática e técnica diferente. Melhor ano eu do não sei, o melhor cara. Ano do Valdívia... Ele explica o porquê. O melhor ano do Valdívia no Palmeiras foi que ano? Com o Luxemburgo. 2008. O melhor ano com quem era o treinador do Palmeiras? Era o Luxa, não era? O melhor momento da carreira do Alex, dito pelo Alex, não é dito por mim. É com quem? Luxemburgo. Com o Luxemburgo. André Luxemburgo. Eu vou te falar. Mas eu acho que é o melhor momento da carreira do. Aí ele vai fazer o Ganso jogar a bola e você vai ter que calar foi com o bico. O Filipão, não, mas eu acabei então, não vai ter que calar o bico. O melhor momento do Alex foi com. Não, o senhor, foi com o Luxemburgo. Aí ele ganhou a Libertadores com quem? Não, pergunta pro Alex. Tudo bem, mas ele ganhou a Libertadores não, com quem? Não, mas não é mas o Alex diz claramente o seguinte: a minha carreira eu devo ao Vanderlei Luxemburgo. E o que ele fez? O Cruzeiro. Só se ele falar do Cruzeiro. Mas eu não posso falar por ele. Ele tem que falar o jogador. Sim, mas no Palmeiras, o Alex como Palmeiras, é o melhor momento dele foi ganhar a Libertadores ou não? Mas eu não tô falando no Palmeiras, eu perguntei pro Alex. Então ele deve ter falado assim, que é o melhor momento na carreira dele foi no Cruzeiro. Mas ele falou, o maior treinador que eu tive até hoje foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele tem a mágoa do Filipão. Ele não tem mais mágoa do Filipão há muito tempo. Bom, ele pode falar pra você que não, mas é pra mim, ele fala pra todo mundo. Acho que tem. Agora eu vou te falar. Em relação ao que você falou, ele vai calar a boca com o Ganso? Não. Eu falei aqui, eu acho que o Vanderlei vier pro São Paulo, eu acho que ele faz o Ganso jogar assim. Então. Então vai calar minha boca por quê? Não, é que você fala que o Ganso é médio. Ué, pra mim, um jogador que há 5 anos não joga nada, não joga 3 partidas boas. Mas se ele jogar muito na mão do Luxo, eu vou pegar e falar, pô, o Ganso tá jogando muito. Quando o Ganso tava no Santos jogando muito, eu falei, pô, o Ganso tá jogando demais. Mas você quer que eu fale? É. Agora, olha, se você acha que um jogador que em 5 anos jogou 3 partidas boas é craque, você quer que eu faça o quê? Eu acho que não é craque, mas é muito bom. Então, mas não pode receber crítica. Pode, claro. Eu tenho criticado. Deixa eu falar uma realidade pra você, Domênico. Eu sou tão bom que quando eu fui treinador do Palmeiras, o queixo era estrela. O queixo era estrela. E eu era treinador do Palmeiras. E você foi o primeiro cara da empresa que falou que eu estava contratado. Eu não falei, você não é o primeiro cara. Eu ainda afirmo, você vai ser o treinador, já falei. Você falou isso faz 3 semanas. Vai chegar, calma, tá chegando aí. Mas não tem pré-contrato. No momento que agora o Mito tá dando uma entrevista coletiva gigantesca, faz, esse ano ele não tinha dado ainda entrevista coletiva, né? Mas vai falando sobre o jogo de amanhã, né? Falando sobre o jogo de amanhã, falando que vai precisar de muito coração, muita técnica. E reza. Né? E que depende do São Paulo, né? E que a torcida vai ver um time com alma, vontade de lutar. Você sabe que quando eu vejo ultimamente o Rogério falando, eu vejo ele falando coisas que ele sabe que ele deve falar. Mas eu não acredito que nem. Eu acredito que nem ele acredite naquilo que ele tá falando. Tá farol baixo, né? Aí ele fala, não, temos que ir com alma, vai ter... Mas acho que nem ele acredita que os companheiros podem proporcionar tudo isso que ele acha que tem que ter. Ah, isso pode ser. Pode ser. Acho que ele tá lá no discurso dele, de falar... Isso temos pode que ser. Ir, ele é o capitão, é. Mas é nítido. É o discurso teórico, o prático... O Rogério é sempre assim, ele sempre transparece muito o que acontece no São Paulo. Você vê na cara do Rogério, Mas você acha que ele não tá sendo sincero, então... Eu acho que ele tá falando aquilo que deve ser falado numa entrevista coletiva. Inclusive, ele tá dando a cara batendo, porque o capitão tá indo lá na entrevista. Se é o que o Mota está dizendo, eu acho que sim, está sendo dada uma entrevista coletiva, sendo falado aquilo que deve ser falado. Exatamente. Ele fala o que deve ser feito. Agora, mano, quantas vezes você tem que ir pra mídia falar uma coisa? Agora, você internamente, você pode às vezes nem acreditar naquilo que você tá falando, mas você é obrigado a falar uma coisa pra mídia. Até mesmo como marketing pra tentar incentivar a torcida. Ora as bolas. Ele é um ídolo, né? Eu só falo o que eu acredito. Ah, tá bom. Se fosse ídolo, você ia falar, olha, gente, amanhã não vai dar, viu? Você cansa de falar que fala e o que eu faço, com ganso em campo, viu, RG? O cara vai falar, imagina o Rogério dando entrevista agora, olha, gente. O cara fala, e aí, Rogério, e o ganso e tal? Aí o Rogério, não, é o seguinte, cara, com esse cara não dá, mano. Não dá. Luiz Fabiano, pô, não faz gol, mano. Pô, o Centurion, meu, o cara é tímido, o cara não conversa com ninguém. Então, o cara, eles enquadraram o Centurion, coitado do menino lá, RG. O cara declarou numa rádio ontem lá. Tá certo? Declarou que ele tava triste. É, então, ele declarou que ele tava triste, que ele não tava adaptado aqui, que ninguém saía com ele, ninguém tinha adicionado o moleque no WhatsApp. Aí o elenco foi lá e deu uma dura nele, parece que o Rogério sendo a toalhada molhada no rosto. Aliás, dele. Uma puta sacanagem. Se a imprensa do Brasil ligar pra qualquer jogador que tá fora do Brasil e perguntar, ô, você tem saudade do país? Todo mundo fala, tenho. É só porque o menino é argentino. Não pode. Larga de ser chorão, vai mal. Todo jogador brasileiro vai falar que tem saudade do Brasil. Aí você tá estabelecendo uma mania de perseguição. Eu acho que é perseguição. Não é complexo de virar lata, vai. O Centurion, ele tem o direito de estar sentindo dificuldades na adaptação, é verdade. Pode estar sentindo, pode estar tendo suas dificuldades. Agora, ele pode ter falado realmente para a imprensa argentina tudo isso. Agora, isso é que ele postou também aí no... Embora eu ache que ele seja muito melhor do que os que vêm sendo escalados e joga com mais garra dos que estão lá, né? Mas isso que ele postou agora, dizendo aí no Juntos Face, somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Essas coisas todas aí, etc e tal. Ele pegou um trecho da música da Xuxa. Mas é claramente, isso aí. É algo, conversinha, babai dormir. Não, isso é algo escrito por assessoria de imprensa, tipo assim, gente, olha, o que a imprensa precisa ler é isso aqui. O que a torcida precisa ler é isso aqui. Lógico. Alguém que falou pra ele. Prato pronto. Talvez o que ele sinta de verdade é aquilo que ele disse pra TV Argentina. Tá certo? Mas... isso seja verdade. E talvez o que ele não sinta seja justamente isso. Não é tão grave. É chato. Eu acho que o cara tá com dificuldade mesmo. Tá impressão que tá sendo sabotado. Mas não custa nada, Sombrar. O jogador tá direto na zona. Leva o moleque um dia lá pra dar uma sapatada. O que ele falou também não é muito longe do que o mano fala. O cara fala assim, porra, eu vou da minha casa pro treino pra casa, não tenho o que fazer. Não tenho amigos, não conheço a cidade. O trânsito do inferno a todo momento. Ué. É o que a gente fala aqui todo dia. Sombra, ligaram pro Paulinho do Corinthians. Não foi demais. O Paulinho do Corinthians tá afastado quase no Tottenham. Mal joga. Você sente saudade? O cara falou, sinto. gostaria um mas dia sobrar. Voltar. É normal. Oh. Ah, mas precisa ver se ele normal. Falou é... lá que ele sente numa bolha. Eu sou o dono lá da... É Natura ou é o negócio lá, o cara que trouxe lá? O diretor de marketing. Então, eu sou esse cara, Sombra. Eu, por conta própria... Mando colocar a rede no apartamento desse moleque aí. Que isso? Por conta própria, falo, Centurion tá da chave louco, aí. Na hora que ele mandou o trem, tá cheio de rede. Porra, mas é verdade, boa, gente. Não sei, mano. Como o cara é rico, sabe o que eu faço, bicho? É. Eu vejo no apartamento dele, eu pago pra uns argentinos virem morar e ser vizinho dele. É verdade, mano. Monta um restaurante argentino na porta dele. Bife ancho pra todo lado. Mas não fala isso, porque quando eu falei isso do Montilho, me execraram na mídia aí, tá certo? Porque eu falei que o Montilho, que ele tá ganhando na China $1 milhão, ele poderia contratar uma cidade cenográfica pra ficar com o filho dele lá. Não, mas ele tem um filho especial. Mas é que você pegou por outro lado. Mas tudo bem. Mas tem contrata um monte de chinesinho. O que eu entendo é o seguinte, São Paulo gasta... São Paulo não, mas o cara gastou lá $4 milhões ou de euros pra trazer o cara. Euros. Pô, você não colocaria você tela se vai, fosse o jogador? Você quando vai morar... Tem um pessoal... Tem um pessoal, eu vou te falar, e custa tão barato, isso que é o mais incrível. Tem um pessoal aí que faz um tipo de serviço que é o seguinte, quando você resolve morar fora do Brasil, você tem algumas empresas ou pessoas que fazem o seguinte, elas cuidam de tudo pra você, tudo. Você paga um fee mensal por um período, então o que acontece? Vamos supor, você vai morar em Nova York. Não, na China. Nova York eu me viro. Não, você não se vira nada. Vai morar, você não se vira nada. Não, como não? Morei na Austrália, bacana. Morei na Austrália. Você limpava privado. E daí, mano? É um trabalho digno. Ah, mano. Você foi criado em berço de ouro. Eu fui pra lá pra estudar, bacana. Tinha um trabalho aqui, eu tinha minhas obrigações. Aí, deixa eu falar. Aí tem um serviço aí, Dodô. Você contrata umas pessoas. Então vamos supor, você vai tratar a mulher com seus filhos, o que eles fazem? A mulher vai lá, fala assim, escolhe o bairro onde você vai morar, vê uma casa pra você, vê a escola mais próxima, a escola mais legal, vê como é que você faz pra comprar um carro. Mas isso o Google faz? Isso o Google faz? É um facilitador da sua vida. Ele vai te direcionando, como é que faz, onde as coisas e tal. Morar fora não é tão simples como você imagina. Por mais que o cara venha da Argentina pro Brasil, pô, tem aquele negócio do dia a dia. Mas o clube dá o respaldo. Imagina a loucura dele quando for numa churrascaria, mano. Se desse o respaldo, o cara não ia estar dando entrevista pra Argentina. É que ele é carente. É que ele não tem um PlayStation. Ô, mano, você tinha razão, viu? Olha, saiu o time pra amanhã já, tá escalado. Do Corinthians. E o Sheik joga, não joga? O Sheik joga. Aí tá vendo? Cássio, tem que jogar. Cássio, Fagner, Felipe, Gil, Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson. Emerson e Wagner Love. Por merecimento. Ô, Dodô, o importante é que amanhã o sofazão já tá pronto. Ah, amanhã. Vai ser legal pra caramba. Pra legal. É só tampinha cair, né, RG? Só tampinha. Mas eu vou, mano. E jogo bom é de quarta-feira. Eu vou amanhã. De quarta. Lógico que é. Domingo ele tá no melhor jogo é de domingo. Não é nada. Mas é isso aí, mano. Jogo muito bom bem. De quarta. Foram aí as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só uma é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Agora, o Narigudo, que está com uma camisa muito bonita da Energia 97, só falta um emblema da Energia, vai falar agora da BV Financeira. É, Zombinha, você está pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E mais, hein? E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais, BV. Bom negócio para você, Chuck! Agora vamos ao ar com os ouvintes virgens. Ouvinte virgem... No nosso glossário, é aquele que nunca entrou no ar falando com a gente ao vivo aqui no Estádio 97. Vinhos virgens. Tá bom? Verdade. Então, se você nunca entrou no ar ao vivo com a gente, essa é a sua chance. 3284-7097. Que beleza. Alô? Boa noite, desculpa. Valeu, Domênico. Bom trabalho pra vocês. Esqueci valeu. Que era virgem. Ah, valeu. O cara é bonzinho. Manda abraço a tia, manda abraço a tia Elza. Consciente. Mas esse foi tão bacana. Coitado. Que ele merecia até ficar no ar. Não, mas é contra o estatuto. Vai dar problema. Mas toda regra tem a sua exceção. Aqui é o Brasil, gente. Nós estamos no Brasil. Terra de ninguém. Mas como nós estamos no Brasil, mas não seguimos os costumes do Brasil, vamos cumprir o regulamento. Exatamente. Será cumprido a regra. Como diria na CBF, a regra é clara. Lembra? Como diria Arnaldo, a regra é clara. Você lembra, Domênico? Cumpra o regulamento. Brasileiro, exatamente. Quem fala? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Domênico, Francisco. Ô, Francisco, primeira vez que liga? É só virgem hoje, né? É. Ah, foi mal, desculpa aí. Estamos aqui para te atender melhor, todo dia. Mas você vê que coisa, mas são uns ouvintes educadíssimos. Esse Francisco. Mas não é que é educado, é que o bar descobre depois e tira do ar. A gente desliga na cara, não tem essa. Mas tem o cara para dar um golpe, falar outro nome. Ele se acusa voluntariamente, são levanta a mão. Fala, pô, vou ligar, não se ligaram que era terça-feira, por isso. É porque hoje tá com cara de sexta. Não vamos para julgar de uma maneira tão ruim as pessoas. É malvado. Muito estranho isso, hein? É malvado. Eu sou malvado? Vocês estão loucos, vocês são muito ingênuos. Vocês vão pro céu. Vocês são ingênuos demais. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Alô. Alô, Dudu, boa noite. Já ligou ou nunca ligou? Não, no estádio não. Vamos lá, teu nome completo, vamos descobrir. Danilo Silva Freitas. É Denilson. Não, Danilo. Danilo. Danilo, Danilo. Então tá bom. Danilo do Quevedo. Não, Dudu, de Denilson, seu. De Danilo, você ouviu Denilson? Ah, entendi, ué, que eu posso fazer. Quantos anos você tem, também. Meu velho? Entendi também, Denilson. Eu entendi Denilson. Entendi. Tão surdo. Hã? Vocês estão surdos. Mas eu sou de um ouvido bastante. O direito ou esquerdo? O esquerdo, é o que fica perto de você, assim. Ô, meu velho, quantos anos você tem, cara? Dudu, tô com 26, Dudu. 2.6, RG. Hoje, terça-feira, feriado, hein? É, isso me lembra aquela conversa do motorista e o ajudante. Conversa? Né, é, uma conversa. Como é que é? O ajudante entrou na boleia. Sim. É, aquele caminhãozão velho pra caramba, né? Certo. Meio Pedro e Bino. Aí o ajudante perguntou pro motorista. Falou e bem. Aí, esse freio tá bom? Mas é sensacional. Sensacional. Volta, RG. Isso é salvar a hora. Brincadeira. Se volta, tá aí. Falar em boleia, você assistia a Carga Pesada com o Pedro e Bino? Sempre. Era legal, né? Toda semana. E ainda vejo de vez em quando Antônio Fagundes e Estênio Garcia. As reprises que tem. Você lembra que ele fala assim, ô Pedro, pelo amor de Deus, só dirigir. Adoro. Muito legal. Fagundes que só usa cueca vermelha. E o time? Aliás, o bairro antes, né? Bairro. Isso, bairro. Ô, Frei. Cadê o... Sumiu. Frei. Freitas. Frei. Alô. Ô, Frei. Ô, velhinho, qual que é o bairro que você mora, cara? É, Parque das Nações. Guarulhos. Não, Santo André. Eu vou. Desculpa. Ai, é do lado, pega o do anel ali e faz. Não, mas tem Parque das Nações em Guarulhos. Também. É, também deve ter. Tá certo. E o time, brother? É São Paulo, Dudu. Tricolor. Ah, por isso que ele tá triste. Olha o desânimo do espadão. Por isso que ele tá tristonho. E aí, Freitas? Qual a sua expectativa pra amanhã? E aí, moto? Amanhã vamos torcer, né? Se algum cara é torcedor, vamos acreditar no time até o fim, não tem jeito. A gente critica, fica bravo, xinga, mas não tem jeito, né? Pensa na calça, mas não adianta. Né? Mas o nosso papel de torcedor só resta isso, né? Torcer muito. Incentivar o time na hora do jogo, né? Mas a paixão fala isso, né? O coração. Não, tem jeito, você coração, fala assim, eu nem vou ver. Ô, Claudinho. Tá difícil, você complicado. Ô, Claudio Mota. Eu comprei meus ingressos pra Libertadores desde a hora que abriram. Eu comprei o pacote, né? Eu vou amanhã. Meu, eu vou. Eu acho que vou ter um piripaque amanhã. Mas, ô, Claudio ouvinte, eu acho que o São Paulo amanhã ele precisaria de um fato novo. Nem que fosse a escalação daquele menino Paulo, o menino atacante lá, João Paulo. Paulo ele precisa de um Guerreiro fato é novo. São Paulo precisa de um fato novo. Nem que foi esse garoto na defesa centroavante. Assim, alguma fato coisa. Novo, que fato com novo. Esse time que jogou aí... e perdeu pro Santos, bovinamento, sem voltar, os mesmos 11, não vai dar. Tipo, fato novo, Sombra. Alguma coisa. Bom, jogador novo não vai ter. Esse não é verdade? Como é o nome do centroavante João lá? João Paulo. Mas ele acho que não tá nem. Olha ele, pô. Está inscrito, eu posso, mas ele... Tem o Bosquilha também, que faz uma correria ali na frente também. Eu colocaria o Bosquilha. Pessoal, eu não consigo imaginar que escalar um juvenil Não, isso não. Seja um fato novo preponderante para mexer. Não, é difícil, hein? Eu acredito, é. Mas ele não vai. Nesse caso, Portugal, eu acho uma pressão muito grande pro moleque. Fato, aí, sim. Mas é uma fato novo. Vocês querem um fato novo? Vocês querem um fato novo? Um fato novo seria chegar amanhã de manhã no Morumbi. Dá pré-eleição. Ele vai lá e vai dar pré-eleção. Mas ele tá chegando. Cara. Ele tá chegando. O que você acha? Você acha um bom negócio? Tá chegando. Esse seria tipicamente um fato novo. Até ser anunciado para que a própria torcida dá um voto de confiança. Né? Comece enche o peito de orgulho. Não, sei que a coisa tá feia, mas agora chegou o cara. Agora vai. No qual boa parte da torcida confia e acredita que a coisa vai se resolver. Precisa de um fato novo. Eu só vejo assim como fato novo. Exatamente. Lógico. A ressurreção de Tele, que hoje faz 9 anos que faleceu. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer. A ressurreição dele aqui para nós não tem. Não, né? Temos Salvador, né? É, então a coisa é complicada, gente. Ó, sinceramente, olha, amanhã vai ser bravo. Todos têm que fazer o melhor jogo da vida dele amanhã. Não que eu acredite assim, nossa, que o Corinthians vai querer fazer a melhor vida, a partida da vida dele, etc e tal. É porque o Corinthians não tem nada a perder. O Corinthians também vem num certo desgaste físico, os números do Corinthians vêm caindo. Mesmo assim, amanhã, o São Paulo, não é que ele só tem um time forte pela frente. Ele tem um grande inimigo, ele mesmo. Ele tem ele mesmo, tá desanimado o grupo. Não é o grupo, né? Todo mundo sabe que é a diretoria, não tem jeito. Eu pensei que ela saiu do Muricy, eu tava pensando que era... Tipo, o elenco tava contra o Muricy. Eu falei, se sair, eu acho que vai. Infelizmente, que eu não queria que o Muricy saísse, que é um grande treinador, mesmo não vindo uma boa fase. Mas eu pensava que ia, sei lá, mudar os caras, começar a correr mais. Eu pensava que os jogadores não queriam correr por ele. Que até teve até um jogo do Paulista, no final do jogo, o Michel Bastos falou numa entrevista lá do cenas do jogo, falou que se todos os jogadores tivessem um pouco de Muricy, acho que ali ficou bem claro que tinha dois grupos, um com o Muricy e um contra o Muricy. Mas o Muricy saiu e continua a mesma coisa. Eu vou te falar uma coisa. É que nós não estamos lá dentro para entender por que certos jogadores não são escalados. Mas, por exemplo, o Hudson é um dos poucos jogadores que, a meu ver, demonstram muita garra quando entram. Ele não é nenhum primor técnico, ele não é maravilhoso. Mas eu não consigo ver o Hudson, por exemplo, jogando menos do que estava jogando o Souza, do que estava jogando o Denilson. E vejo, tenho visto muito mais garra no Hudson jogando. O Centurion, com todos esses problemas que dizem de adaptação, as poucas vezes que o Centurion... Teve uma ou duas vezes que ele entrou que não teve legal. Mas, por exemplo, antes do jogo contra o Corinthians, fala, não, ele está com problema de adaptação. Ah, porque ele é muito tímido, etc e tal. Mas quando ele entra, ele é uma das poucas fontes de inspiração. O pessoal, eu vi bastante gente brava com o Centurion, falou o que ele falou, mas ele hoje cata a bola e vai pra cima, ninguém acompanha ele. É. E outra, hein? E outra. Mostra vontade, uma coisa que não souberam, ano passado, ainda bem que temos o programa gravado, se for pegar gravado, tá. Em várias oportunidades, mesmo quando o São Paulo foi vice-campeão, eu falava assim, São Paulo tem que melhorar muito a questão velocidade do time. O São Paulo é um time lento, mesmo quando foi vice-campeão. O São Paulo continua sendo um time lento. É um time lento, São Paulo. Previsível. Muito lento. Muito lento. O único que nós temos lá, que é um jogador de puxada, de arranque, de contra-ataque, de fazer um salseiro, é o Centurion. É escalado? Não é. E ele falou ontem uma coisa na entrevista, falou assim, os jogadores não entendem meus dribles. Tipo, não me acompanham, não encosto. Você chamou o elenco não de burro. Não vai, não é isso, mano. Os caras não acompanham. Não tem um esquema tático pro cara triangular, pra tá perto. Isso aí é coisa do técnico. Coisa do técnico. O técnico tem que falar, ó, o cara joga assim, quando ele é nossa, uma das nossas armas. Encosta no cara. Encosta no cara, o cara vai receber, olha. Quando ele entrar assim, você entra por ali. Vai receber. Então, São Paulo, ano passado, era um time lento, mas era toque rápido na frente. Kardec, Pato, Kaká e Ganso, tocava rápido, a bola corria rápido. Uma outra coisa que eu vejo, até não só nos São Paulos do passado, mas em times de sucesso, como você, por exemplo, hoje um time de sucesso que a gente deve analisar, é claro, é o nosso rival de amanhã. O Corinthians hoje é um time de sucesso. O próprio São Paulo pode servir como exemplo no passado. Cara, você vê um time... O time ele tem que sair jogando. Ou ele sai pela... E invariavelmente, a saída pelos lados do campo são as melhores opções aí das saídas pelo lado. Chutão acabou, não tem jeito. Chega mais redonda, né? As construções de jogadas pelos lados do campo são sempre as mais efetivas e mais funcionais. Então, você nunca... Vai ser difícil você pegar um jogo do São Paulo onde você analise que, por um lado, ou seja o esquerdo ou direito, você existe... Você tem um grupo de jogadores ali pra fazer aquela jogada. Ou pelo lado direito, você nunca vê ver o lateral direito, o volante e o meia direita, os três articulando, ou ainda o segundo atacante chegando, caindo pelo lado direito pra articular uma jogada. O que você vê, geralmente, o que é? É um volante, um lateral, um tocando pro outro, aí chega um três na marcação, acabou. E o meia não se apresenta pra ajudar. O meia fica, o meia lá isolado, no meio, o segundo atacante fica lá na frente isolado, e aí tá. Não dá jogar com o Ganso ali no meio. O atacante não se desloca pra dar a opção do passe? Contra o Santos, não dá. Amanhã ainda, a gente não tem o Pato. É o Luiz Fabiano que vai jogar. Luiz Fabiano e Ganso. Amanhã vai ser terrível ter essa bola, infelizmente. No domingo. E não sei, pra mim foi uma grande surpresa que o São Paulo conseguiu fazer uma jogada com três jogadores pelo lado do campo no primeiro tempo. Foi uma troca de passes muito interessante que teve entre o Michel Bastos, o Carlinhos. E eu não lembro agora qual o terceiro nome, se era o Michel Bastos, o Carlinhos e o Pato, mas era o Michel Bastos, o Carlinhos e talvez era o Hudson, perfeito. Hudson, negócio. Foi a única vez nesse ano que eu vi, consegui ver uma jogada com três jogadores próximos à bola, tocando, envolvendo o adversário. Mas o São Paulo se resumiu àquela jogada no primeiro tempo e mais nada. É nada. É como se fosse um time que nunca tivesse tido um treino tático na vida. Eu acho interessante esse esquema que o Metropolis está colocando, tipo, um atacante só. Acho um atacante meio de campo. Só que os caras meio de campo tem que tocar bola rápido, o problema é que nem acompanha. Mas você não vai querer que toque bola rápido com Ganso, meu amigo. Com Ganso a coisa não vai rápido de jeito nenhum. Tem que ter alguém para correr por ele. Não tem. Eu pensava que o Wesley entrar ali ia dar um, sei lá, um toque a mais. Mas, então, mas o Wesley ele é o segundo volante. É, mas esquece, se aproxima. Esquece, não comecem a transformar o Wesley como era no Palmeiras. A solução não é ruim. Eu vou dizer um negócio pra você. A leitura que eu faço de São Paulo é o seguinte, cara. O Muricy teve problemas porque todo mundo conhece o método do Muricy. Qual é? É aquele da convicção que ele não abre mão do jogador que ele gosta, do ele não desiste que ele gosta. Do jogador. Então ele chegou no São Paulo, tirou o São Paulo de uma situação muito ruim, e com esses jogadores o Muricy veio com a convicção dele, tá certo? Aí assume o Milton Cruz. Qual é a convicção do Milton Cruz? Talvez nenhuma, mas só que é o técnico da galerinha. E não vai mexer aonde tem que mexer. Ah, não vai. O São Paulo hoje não pode. Então, o São Paulo, para revolucionar, para tentar mexer nesse futebol dentro de campo, tem que mexer, cara, em peças importantíssimas e caras. O Milton Cruz vai fazer isso? Uma delas, o Ganso. Fabiano, tem que sair. Tem que sair. Mas, mano. Tem que sair porque não é porque o cara é ruim. É porque o momento do cara não é legal. Danilo. Mas se não tiver o Luiz Fabiano hoje, bancar. Também tem o Kardec. Mas aí que tá, você tem que fechar os caras numa sala, falar assim, velho, amanhã, tem que chegar no Luiz Fabiano e falar, eu preciso de você, o jogo é amanhã, cara. O Ganso, esses caras tem que fechar numa sala. Mas, ô Portuga, pra quem, olha, uma coisa que eu me conformo é o seguinte, quem que precisa falar pros jogadores do São Paulo que amanhã é o jogo mais importante do ano pro São Paulo? Quem que precisa? Os caras não reagem, quem que precisa falar? Não, como é que não reage? Portugal, o cara tá lá, tá vendo a tabela, tá sabendo que campeonato o time tá disputando. Quem que precisa falar pra um cara desse que ganha milhões, que joga num dos maiores times mais importantes do Brasil? Precisa falar pro idiota. Amanhã tem que dar o sangue. Tem que morrer em campo. Calma, mano. Tem que jogar bem. Eu me revolto com isso, porque, meu, todo mundo falou, precisa avisar o cara. Alguém tem que falar lá no São Paulo. Ninguém tem que falar no São Paulo. Os caras têm que saber que amanhã é o jogo mais importante do São Paulo. Calma, você vai morrer. Você vai morrer. Mas é ridículo isso, tá, gente. Certo. Concordo. É ridículo. O São Paulo é um time gigante, tá disputando a Libertadores. Não tá disputando um campeonatinho. Pode ficar fora amanhã, vai ser vergonhoso. O Corinthians, você acha que o Corinthians não quer tirar o maior rival dele de São Paulo hoje? Lógico que quer tirar. Lógico que quer, mano, para a palhaçada. Lógico que com o irmão, caramba. Os caras estão preparados para isso. Aí, ó, tá vendo? Os caras foram pro jogo contra o Palmeiras com alguns com os caras reserva porque estão focados nisso. Vamos tirar o São Paulo. Danilo. É verdade, pô. Acorda. A questão é se o São Paulo, infelizmente, eu acho que não vai ter muita solução mesmo do jeito que tá. Só tem uma solução, é a limpeza total, comissão da técnica. Diretoria, isso que eu ia falar. Mas não é. Olha. Da diretoria, eu acho que alguma coisa ali dentro está muito errada. Gente. Não se bate, todo mundo sabe disso. Mas A questão é a seguinte, você tem que ter uma diretriz. Você tem que ter um consenso. Todo mundo tem que pensar igual, não tem jeito. Você tem que ter uma uniformidade de pensamento. Essa uniformidade de pensamento, ela só vai existir a partir do momento que o técnico for contratado pelo Aidar. Porque o Aidar, ele por mais que pareça um delegador de poderes, o Aidar é muito ele. Assim como era o Juvenal. Tá certo? Assim começou errando lá no início, que foi cobrando o Muricy de título, não precisa cobrar. É muito complexo. A pessoa quando assume um cargo de presidência... Ela, meu, primeiro quando o cara já quer ser presidente, além de querer dizer que quer fazer um bem pro clube, tem toda uma questão do eu, né? E o Aidar é mais um, como vários presidentes, que é o eu. Tem a minha então, cara assim, isso. Exato. Exato. Porque isso se o minha... time é campeão e é rebaixado, quem vai levar a bronca não é o diretor, é o presidente. Muito bem. Então é o seguinte, o Aidar tem que escolher o técnico dele, tá certo? E esse técnico tem que vir e... Tem que fazer a limpa total. Mas limpa total, com todo o respeito aos profissionais que estão na Barra Funda, mas tem que ir embora Milton Cruz, mas tem que ir embora médico, tem que ir embora preparador físico, tem que ir embora tudo. Você sabe por quê? Porque o São Paulo pode estar com um ambiente muito viciado, que você chega com duas figuras novas, mas as antigas podem ficar lá, ah, mas você tá vendo? Queimando, né? É que quando eu fazia... Então é o seguinte, se não chegar, o técnico é sabotado. Isso eu não tô falando propriamente do São Paulo, isso vale numa empresa. Se você não chega no lugar, e se você não confia, e se você não sabe com quem todos que você vai trabalhar, meu amigo, ah, tem sempre uma cozinha... Dentro do centro de treinamento, onde as pessoas vão lá pra queimar. É a panelinha. Você viu lá? O cara já chegou querendo impor, cheguei lá. Então você tem que limpar. São Paulo tem que limpar o CT da Barra Funda, limpar. Equipe nova, novos ares. Vai dar certo? Não sei, porque no futebol, todo mundo tá tentando fazer alguma coisa pra dar certo. Mas só um é o campeão. Alguns chegam perto disso. Mas você tem que limpar. O São Paulo pode estar com uma estrutura muito viciada. Estrutura muito viciada. Que se estende, de repente, desde comissão técnica, podendo, inclusive, ter suas ramificações dentro do elenco. Eu vou afastar quem chegar no São Paulo, olha, tem que chegar... amargos, hein? Quem chegar no São... Quem chegar no... Amargos, quem chegar no São Paulo... Não é questão de amargo, tem que fazer... Realista. Você tem que ser realista Sombrar. E ver... A única peça que pode chegar e fazer isso no São Paulo chama-se Vanderlei Luxemburgo. Obrigado, mano. Eu gosto de você. É o técnico que o presidente quer. É o cara que quando chega ele chacoalha elenco. É o cara que se precisar peitar, Luiz Fabiano vai peitar e não tá nem aí. Eu vou afastar. Sabe disso. Vou afastar. Que então, é o único cara que pode chegar e fazer isso. Mas claro, talvez... Não fica mais. Talvez não necessariamente só o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que hoje só ele. Mas o cara que chegar no São Paulo tem que chegar como chegou o cara lá no Atlético Mineiro, velho. Pé na porta. Com a caneta embaixo do braço, assim, só o papelzinho do presidente. Aqui eu boto pra fora quem eu quiser. Exatamente. Aí sim. Exatamente. Sabe por que, Sombrar? É a mesma coisa. Senão não há futuro. Eu posso trazer o Melo? O Melo eu vou trazer. Vou trazer só o Melo. Hoje, Sombrar, o Luxemburgo ele vai funcionar pro São Paulo como se fosse aquele padre do exorcista. Sabe por quê? Ele tem lá um problema, tá certo? Na cama, virando a cabeça 360 graus, vomitando em tudo, em todos, RG. Puta, aquela cena é clássica. Eu odeio o nome de Jesus que você para com essa merda. Nojento, então, aquela cena é uma das cenas, acho que mais emblemáticas de filme de terror. O que o Luxa fala, mano? O que o padre faz? O que o padre faz? Exorcista. Ele começa a rezar em latim. A primeira coisa, Motinha, é falar pra todo mundo, saiam do quarto. Fica só ele e a menina. O Luxemburgo seria a mesma coisa. Ele pega lá e fala pro Aidar, pro Juvenal, pro Ataíde, fala, ó, saiam da sala. Sai dessa merda. Agora eu vou resolver essa porra. Vai entrar na sala e vai falar pra todo mundo. Menina, quem quer ficar e quem quer ir embora, pode falar agora. Essa cena da menina virando a cabeça. A cena do Norman Bates no Psicose, né? Quando dá aquele barulho, que ele tá com a faca atrás do box. Pô, e aquela lá do Chuck. Cadê o Chuck? Tem o Chuck aí. O Chuck? É o filme do Iluminado. Não é, não. Dá uma machadada na porta. Qual? Não. Do Iluminado. É o nome do filme, dá uma machadada na porta. Também tem o Velotrol, o molequinho andando de Velotrol também, Velotrol. Aquela cena é punk. Tem o Jack Nicholson Iluminado também com a machado quando tá vindo no labirinto. E ele, quando ele quebra a porta, que ele enfia a cara assim. A do Massacre da Serra Elétrica é legal também, quando o cara... Você gosta, Dodô? Ô, amigão! Legal. Isso Danilo, gosto, então dá o seu palpite pra amanhã. Pra amanhã? É. Corinthians vai inteiro, vai com todo mundo? Não. Você não vai jogar o Guerreiro aí dos titulares. Não vai jogar só o Guerreiro que não joga. O São Paulo vai jogar com o Fabiano e Ganso. Ninguém sabe. Vai jogar. E o Centurion sem amigos. Vamos, né? Vai 1-0, chorado, tá ótimo. Então tá bom, é isso aí. Placar, vou sobrar. Placar de cara otimista. Então tudo de bom pra você. Ah, fala. Só um minuto. Tá rolando aí que vocês estão com o campeonato de pôquer ou já acabou? Ah, tá, o flop rolando, tá batido. Com certeza. Flop então, tá batido, como... pode escolher. Flops. Cinco cartas aqui, flops. Pode escolher. Qual o número que você quer? Vai na 2. Na 2? Na 2, segunda carta, vamos lá. Seis de espada. Seis de espada. Você vai ter que doar 6 quilos pro dia. 6 quilos de alimentos não perecíveis. Você vai ter que levar no dia 15 de maio, lá no H2 Clube, onde vai acontecer o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Você fica na linha, a produção vai dar mais detalhes pra você. Tá bom, Danilo? Tá bom, obrigadão, viu? Dodô, só manda um beijo pra minha irmã que ela tá pedindo pra você aqui, por favor. Qual o nome da irmã? Daiane. Ô, Daiane, um beijo pra você, viu? Tô todo respeito com a minha irmã, pelo amor de Deus. Mas você que mandou ele beijar, velho. Mas eu faltei com respeito, como assim? Você que destampou a marmita. Você que mandou beijar, velho. Mas eu mandei beijar agora. Fala pro cara, vai devagarzinho aí. Peraí, mas eu... Pera, mas eu mandei o beijo. Eu mandei beijar. Ô, meu, você desligou o fogão e falou que a comida tava pronta. Filha, agora fala, cuidado aí. Tenha carinho com a minha irmã. Destampou a marmita e ofereceu sal, falou. É muito mau caráter do meu. Tá louco. Valeu, Daniel. Valeu, também pra Letícia. Também muito você, Letícia. Valeu. Ah, valeu, meu. Obrigado aí pela audiência. Beijo, Letícia. Valeu, obrigado. Uma foto com vocês. Obrigadão mesmo. Valeu. Fica também, na linha aí. Tem muito cara, pai, tio, irmão, que às vezes oferece filho, irmã pra você? Não. Não, fala a verdade. Domênio, não. Seja sincero. Você já contou, contou umas histórias escabrosas pra gente, coisa antiga de um mês, dois meses atrás. Lembra aquela vez em Araraquara que o cara gostava da sua voz e falou: engravida minha filha, que eu quero ter um neto locutor? Vocês viram essa história aqui? Domênico é uma proposta indecente, hein? Domênico Gato. História típica de Domênico Gato. O campeonato inglês tem até a 8ª divisão. Os caras. Lá o verdadeiro país do futebol, né? O futebol inglês. 8ª divisão, mas tem torneio de 8ª divisão. Né? Pilota. Aí, cara, tava rolando lá o jogo lá. Deixa eu ver que eu quero do Clitheroe. Tava rolando o jogo da 8ª divisão desse time. Um jogador no banco de reservas, Jay Hart, chegou, levou uma mulher e começou a traçar a mulher dentro do banco de reserva durante o jogo. Tem foto, tem tudo. Com isso aí? Pô, a ideia, né? Dá pra ver? Dá. Mas tem, o Ben já quer ver o vídeo já. Aí, não tem o vídeo, é a foto aí. No jogo! Ele tava empurrando. Mas você sabe se o nível do jogo também era péssimo. Aí numa se ele não tava jogando, ele tinha que jogar alguma coisa. O treinador falou pra ele, quando você entrar, você vai preencher todos os espaços. Ele vai se aquecendo aí, ele falou, vai aquecendo. Já começou a preencher. É lógico. Entrou aquecido. Brincadeira ou não? Tá certo ele. Mota, qual o lugar mais exótico que você já fez sexo? Mais exótico? O mais exótico que ele já fez foi na cama. Não, tá louco. Pra ele o exótico é a cama. O exótico é o normal. Ah, não posso falar aqui. Foi na rádio. Não, mas fala. Foi na rádio. Na torre da rádio? Foi. Aqui em cima? Ah, não acredito. No metrô? É mentira, tu, mentira. Ah, no metrô? Mentira. Ah, eles embarcam pelo lado esquerdo do trem e ele empurrando. Antigamente, eu vou explicar então, antigamente, que a gente é velho, ninguém sabe, o Benjamin não sabe essas coisas também, porque... Mas ele é velho. É, mas ele não sabe porque ele vive no mundo bolha dele, não sabe. Eu morava em Santos. E eu vinha numa boate aqui, escuta. Eu vinha numa boate aqui domingo, uma matinê, chamava Nostro Mundo, aqui na Consolação, era gay. E aí é o seguinte, não tinha metrô na Paulista. Mas você era menor de idade, né? Sim, era uma matinê. Aí o que acontecia, a gente ficava aqui até meia-noite em São Paulo. Aí umas 11h30, a gente saía correndo, pegava um ônibus até o Paraíso. Aí pegava o metrô até o Jabaquara, que era praticamente o último metrô. E aí você pegava o ônibus pra Santos. E pegava o ônibus pra Santos, o último ônibus pra Santos. Então foi aí que aconteceu. Era o último metrô. Mas foi com alguém que você pegou na matinê ou que você encontrou no metrô? Não, que eu já conhecia. Ah, já conhecia. Era de Santos. E vocês vêm mantendo o relacionamento até hoje? O tonto? Isso foi há 30 anos atrás. E qual o problema de você manter um relacionamento com alguém que você conhece há 30 anos? Eu já tenho um de 18. Ô, Domênico, tá, você ia nesse Nostro Mundo aí? Não, não ouvi falar. Mas o que você realizou? Embarque ou desembarque? Pô, rapaz, você não sabe, tem uma história disso aí, cara. Ô, Benja, eu tenho uma história em relação a essa casa. Você ia também? Não ia. É. E meu primeiro trabalho na vida foi pra entregar discos pra DJs. Né? Eu trabalhava num lugar... Gravadora chamava... mandava? Né? Não era gravadora, era... não. Não, eu trabalhava num lugar que chamava DJ Club, que era um clube onde os DJs alugavam discos e também vendia discos pros DJs, em 1987. Beleza, tal. Primeiro emprego da vida, tal. Tava lá, então chega lá o dono do negócio e fala assim, ó, tem esse lote de discos aqui, você precisa levar lá pro DJ Zeca, lá. Acho que era DJ Zeca o nome do cara. Ah, bacana. Até então, o que eu conhecia da noite era de ouvir que na Zona Leste tinha um lugar chamado Overnight, que tinha um lugar chamado Toco, que eu também não ia, mas eu ouvia dizer que existia, e que ia na Pendão aqui. Na Pamplona. Na Pamplona. Beleza. QG, a Pendão. É isso aí. Bom, aquele nosso mundinho coxinha de Zona Sul, você sabe como que é isso, né, Benjamin? Aí tá... O que você tá rindo? Não seja simulado. Bom, aí, rapaz, tá lá o cara levar esses discos aí, onde que é? Ah, numa boate aí, fica na Consolação, chama Nostro Mundo. Deu, falei, tá bom, daí que eu levo. Quando eu entro num lugar, rapaz... É uma pegação geral? Porra, eu tinha 18 anos. Quando eu entro, era só homem se pegando no lugar. Rapaz, eu fiquei pasmo, cara. Aqui foi um choque. Pra cima? Não teve isso. Tava meio vazia também a casa. Tava meio vazia. Eu fui levar disco lá pro DJ, né? Mas o DJ falou assim, não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, beleza. Ó, vem aqui na cabine, tá certo, tal, tal, tal. Ele te emprestou uma rolha, falou, põe essa rolha aí. Fala, fica com a bunda. Bunda na parede. Os caras queriam pegar o som. Bunda na parede, bunda na parede. É, carne fresca. Carne fresca, carne fresca, entrando no lugar... Novidade no lugar, boa. Imagina. O cara lá. Você desceu aquela escada, não tinha gente passando Juninho, mal? O Juninho, que era dono da empresa que eu trabalhava, ele fez de sacanagem. Ele fez de sacanagem aquilo. Aquilo foi tipo batismo mesmo. Ô Sombra, não tinha gente naquela escada, não, porque aquela escada ficava tão cheia, era uma passação de mão ali. Ô Domênico, quando você desceu, ninguém passou a mão em você. Você frequentava o Massivo? Não. Eu? Mandei a mão pra lá. Ah, o Massivo era show. Pô, eu não quero dizer que os grandes DJs tocaram no Massivo. Massivo tinha gaiola lá. Pô, é louco. O Massivo tinha tanta coisa. Os grandes DJs tocaram lá. Um monte de gente tocou lá, importante. Então você não é um grande DJ. Mas todos os DJs grandes de São Paulo tocaram no Massivo. Quais são os... Dá um minuto. Quais os grandes DJs que tocaram lá, mano? Mauro Borges tocou lá. Mauro Borges é um grande DJ? Bom DJ. Grande DJ. Mal tocou lá. O Mal já foi um bom DJ. Renato Lopes. Todos os grandes tocaram lá. Mas lá tinha uma coisa... Benja, tinha uma coisa no Massivo que era almôndega. Sabe o que era almôndega? Tinha uma hora lá que o cara falava, dava uma palavra-chave, todo mundo se juntava assim e ficava fazendo tipo uma almôndega gigante. Qual que era a palavra-chave, Montinho? Eu não lembro agora. Que conversa, hein? Era meu. Tem jogo amanhã, vamos parar isso. Por quê? Faz parte, filho. Mas eu não tenho Portuga começa a ficar excitado. Chegar à noite, ele vai descascar o amendoim pensando nisso. Ele, ai, se eu tivesse na almôndega. Ai, se eu tivesse na almôndega. Toda vez que começa essa conversa, ele começa a suar. Na Zona Norte não tem isso, tá bom, eu sei. Eu só pegava travesti. Vai na Zona Norte, hein? Só pegava travesti. Há uma casa dessa Zona Norte. Portuga, provavelmente muitos o que estão lá tem. Era da Zona Norte. É. Ah, hoje tem, mas... É. O cara fugia da Zona Norte pra se pegar o Mondega aqui no Massivo. Hoje tem, mas na minha casa não. Ô, você pegou também aqui. Você pegou, vocês iam, era na Zona Madame Norte. Madame Satã vocês voltou. Vocês iam lá em Santana. Você ia nas corridas de submarino ali também no Detran? Corrida de submarino? O que é uma corrida de submarino, mano? Não pode falar. Tá entendido também, Benjamin. Você tá bem entendido isso aí, entendido, velho. Tá se entregando. Tá sabendo as coisas que ninguém sabe, porra. Que porra é essa aí? Como você tá vendo esses papos aí, não? Peraí, Benjamin. Esse papinho aí vindo aí. Ô, mano, tá sabendo tudo? Que porra é essa aí? Viado! Esses papos aí, não. Coxa, enrustido. Que porra é essa aí? Jardim Brasil, pô, sabe de tudo dessas coisas, cacete? Mas já sabe, não. Eu moro em São Paulo, cara. Eu também moro. Você que porra é essa aí de submarino? Você não sabe que aqui no Dante, por exemplo, tá cheio de gay. Também não sabe. Aqui no Trianon. No Dante não, no Trianon. Dante é o colégio. Não, em volta aqui do Trianon era o submarino. Quer dizer que você curtiu o submarino, é isso? É, garoto. O submarino era famoso ali. Ah, você tá bom, cara. Onde os caras tinham aula de moto. Ali na frente do DT no Parque Belo Prado. Você conhecia isso, Zé? Ou tirava a cara. Mas é a Gira que está falando. Era Autorama. O nome do... Ô, Benji, o nome do lugar é Autorama. Ô, Sobra, seu filho, fala de Autorama. Autorama, velho. Eu errei. É Autorama. Submarino, né? Submarino que fizeram com você. Não, Benji. O Benji já deve ter ido numa banheira, aí viu o submarino do outro lá. Você tá louco, pô. Ô, Dodô. Ele viu o telescópio lá. Ô, Dodô. Olha o submarino. Você tá de brincadeira, é a mesma coisa. É a mesma coisa, calma. É a mesma coisa, você não dava uns pega numas minas ali na Praça da Porto Sol? Ah, não desviou pra lá, não desviou, não. Mas lá era o esquema, né? Não, mas era então, esquema. Eu nunca vi na vida alguém ir brincar de submarino no Autorama. É, eu já vou pra caramba. Ah, eu não brincava lá. Eu peguei até um famoso lá aqui. Ah, é? Quem? É, bateu no teu carro, aquele lá, não é meu carro. Tá bom, vai. Me desculpa. Você já começou com a história que você pegou todo. Não, mas eu não peguei. Ah, mas aquele lá não é surpresa pra ninguém. Aquele que bateu no teu carro não é surpresa pra ninguém. Ele bateu no meu carro. Bateu? Cagou. Aí mulher... depois o agente dele me ligou. Claudinho Bulgari. Viu, Motinha? Minha mulher conheceu ele uma vez numa loja no shopping em Genópolis. Aí minha mulher falou assim: nossa, eu vi um cara super delicado. E ele tava com uma dúvida de comprar uma roupa, te digo até a loja, fora do ar. E aí a Rei falou: não, vou te ajudar. Ele tava na Georgie. Georgie? Aí o cara agradeceu, tava, o cara falou: sou jogador de futebol. Aí minha mulher jogou em casa, sabe porcaria mesmo. Eu falei assim: nossa, esse gay, um lugar aí, na loja, lá e tal, que eu ajudei ele. Falou o nome dele. E o cara falou que era jogador de futebol, mas um mentiroso. Ela falou: qual era o nome? Aí ela falou: ah, não conseguia lembrar. Eu falei: é jogador sim. É jogador, bicho, mais do que nunca, né, meu? Oi, essa noite... mais do que nunca. Porra, eu ia no Kelly Drinks e no 5-3. Mas teve um cara que trabalhou aqui na rádio, que o irmão dele era traveco. E aí... Como assim? Ok. Teve um cara que trabalhou aqui que era traveco. Sério? E aí, é verdade. O irmão era traveco? E ele tinha um Fusquinha e ele era obrigado a guardar todas as roupas dele no, dentro do porta-mala do Fusquinha, você imagina. Porque ele não podia deixar as roupas em casa, senão o irmão subia com as roupas dele. É verdade. O irmão dele cansava de pegar jogador de futebol ali atrás. Sabe ali atrás do Walmart? Ah, ele fazia ponto ali? Ali perto do Walmart, na Barra Funda. Fazia ponto? É, exato. Ah, pegava jogador lá. Pegava lá uns gambá. Pegava uns gambá. Você pode, por favor, vir? Pegava? Põe o cone. Você pode botar o cone? Não, o cone, vai. O Zé tem uma memória de formiga. Não adianta perguntar as coisas pra ele. É verdade, o cara era. Você não sabia que era. A cara do Domênico. A Júlia, não sabia. Domênico, isso aí é velho, velho. Isso aí? Isso aí, Domênico, não pode saber. Domênico, tem uma cena que tinha um monte de macho pelado na piscina. Sabia, não sabia? Ele pulou na piscina e pegava água com a boca assim e fazia igual isso, o golfinho. Um chafariz, é. Eu não sabia disso. Ele fazia. Tô mentindo, velho. Vamos falar já do resort do Estádio 97. Mas agora o Benjamin vai falar da Perfect Benjamin. É, e depois eu vou te contar umas histórias. De um dono de rádio lá em Santo André também, que eu vou te falar, não tinha tempo ruim pra ele, não. Quando ele botava Sum do Yes, que é 23 minutos. Quando você via alguém uivar no Sum, era ele lá, velho. O Zé queria tocar Sum, o Fernando falava: toca Joletaxi com a. com a Angélica. Mas ó, uma vez eu vi um dono de rádio chegando na garagem da empresa, ouvindo Miley Cyrus no mó pau. Tá certo? Ouvindo mesmo alto. Ah, mas o Fê faz isso. Party in the USA. Não é pra entregar. Aquelas musiquinhas bem de revista Capricho. O Fê ouve. Era ele. O Fê ouve One Direction. Olha só, amigão, você tá precisando de peças de suspensão pro seu carro? Peça Perfect, a marca com a linha mais completa em pivôs, terminais, axiais, bandejas e amortecedores. A Perfect É uma marca certificada pelos padrões ISO 9001 e atendendo às exigências específicas do Inmetro para as linhas de amortecedor, terminais e barras. E a única que dá prêmios com a foto do seu carro, você sabia? Poste no Instagram uma foto do seu carro com a hashtag Meu Carro com Perfect e ganhe uma camiseta exclusiva. Mas a promoção é por tempo limitado, hein? É só até essa sexta-feira. Lembra, a hashtag é Meu Carro com Perfect. É isso aí, é Perfect. Um abração pro Gerson, pra Débora, pra Nancy, pro seu Pedro. Pra toda a família Perfect, Zombinha. É isso aí, amigo. Risote do Estádio 97. Ah, velhinho. É, olha, hoje, terça-feira, feriado, mas o pessoal da Lotus Travel tá lá pra atender a sua ligação, pra atender a sua reserva do Risote do Estádio 97. Tá lá o Tinoco, tá lá o Caio, a galera tá lá pra aguardar a sua ligação. Ligue. Faça a sua reserva. O Risote do Estádio vai acontecer mais ou menos aí daqui a um mês e uma semana. Vai lá pelo dia 22, 23 e 24 de maio no Bourbon Resort Spa em Atibaia, pertinho de São Paulo. Inclusive, quem estiver fazendo sua reserva, fazer, pô, não quero pegar carro para ir, solicite ao pessoal da Lotus Travel o transfer para que você possa chegar até o resort. De repente você não gosta de pegar a estrada, não tem problema. O pessoal da Lotus Travel providencia um transfer para você. O telefone para você ligar, para você fazer a sua reserva. E ó, parcelando em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O telefone é 2896-4665. 2896-4665. E vou fazer promoção hoje, Bar. Vou fazer uma promoção hoje. Tá primeiro, estou muito bom. Bonzinho, tá bonzinho. O primeiro hoje que fizer a sua reserva, o primeiro que fizer a sua reserva no resort do Estádio 97, são 6h55. Então, a partir de agora, o primeiro que fizer a sua reserva vai ganhar o direito, vai ganhar uma vaga no segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Bom prêmio. Então, se você tá louco pra entrar nesse torneio, você não tá conseguindo, não tá conseguindo entrar aqui no ar, tá indo nos pedágios, não tá conseguindo. Essa é mais uma chance. Ligue 2896-4665. É feriado? Você acha que estão trabalhando? Então, tá lá o Paulo Tinoco, o exilado de Capela, tá o Caio, estão aguardando a sua ligação. 2896-4665. Ligue agora, pode ligar agora. E os dois são são paulinos, se você também quiser ligar para reclamar do São Paulo, pode ligar, que eles também estão mega insatisfeitos, tá bom? 2896-4665, ligue agora! O Estádio 97 tem oferecimento de Pirelli, promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Benegripe, é gripe? Benegripe sempre! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E ó, o resort do Estádio 97 tem apoio, atenção, tem apoio da Cassineira, de Edu Botões, também tem apoio da futeliga.com.br, acesse e marque jogos para seu time de futebol amador. E apoio de Madrugão Suplementos.com.br. Menino, proteína. É, Sombra, grande Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar sua proteína ou o seu repositor energético, basta acessar. Anota aí, ó. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? É isso aí, mandar um abraço aí pra Juliana, pro marido dela, lá da Lotus Travel. Faz aniversário hoje, não tá podendo ouvir o Estádio 97 porque está comemorando o aniversário. Mas a galera do Lotus tá lá aguardando sua ligação, viu? Faça sua reserva e você vai conhecer toda a turma do Estádio 97, passar um fim de semana muito legal com toda a turma do Estádio 97 lá no Bourbon, de 22 a 24 de maio. O Estádio 97, Benjamin, também tem oferecimento do Grupo Esser, dos São Paulinos do Grupo Esser. É, mas eles falam que o ano acabou. Mas eles são a favor do técnico. Entregaram. O Rafa, eu liguei pra ele, o Rafa, você quer quem? Lucho, Cabela, o Marcelo Oliveira, o Abelão, ele falou, não quero mais ninguém. Ele Deus. Falou, quero o Messias. Ele falou, Deus. Meu pai. Ele falou, esquece que já foi. Ele falou, Zaco. Ah, não, ainda tem jogo. Você tem ideia, ele deu as cadeiras cativas dele. Ah, não. Deu? Deu. Deu. Ele doou as cadeiras cativas dele e o Alan Horn, os dois irmãos. Chega, não quero nem mais pisar lá. Motinha também dá as cadeiras. Né? Não, bem que eu queria. Mas a do Mota tá cativa. Né? Eu não tenho cadeira cativa. Ah, vá. Bem que eu queria. Tem uma. Eu vou levar o bar no meu jogo. Ele você pode levar um acompanhante, eu vou levar o bar. Ele não entendeu ainda. Do jeito que você faz pra ter as coisas na vida, se quiser a cadeira cativa, você sai e se arruma fácil. É difícil hoje em dia. A concorrência é grande. Então, vou falar uma coisa, viu? Antigamente é. Ó, antigamente no meu bairro, eu era o único guia assumido. Hoje em dia, velho, você vai domingo de manhã tomar café? Ô, Motinha. Vai. Pega lá as cadeiras cativas pro que o presidente pediu, vai. Isso. É um trouxa. Mas se o Aidar chegar pra você, Motinha, e falar assim: vai correndo pegar o Luxemburgo. Aí ele vai. Aí ele volta, ele fala, putz, Motinha, você não sabe. Aquele meu suéter que dá sorte, Lacoste amarelo claro, que eu deixei lá no pescoço, esqueci no porta-malas do carro. Poderia fazer o favor, Motinha? Que falar, viu? Aí você volta, nós estamos ao vivo. Amanhã, aí ele vai falar, Mota, amanhã vai chover, o quarto vai chover amanhã, chove. Esqueci o guarda-chuva ali, tá do lado do banco do passageiro, sabe? Não tem a moral de pegar de junto. Ah, eu nunca vi alguém mais pagar pau no presidente. Oh, nossa senhora. Nossa. Que eu chico. É Cláudio Mota Aidar. Olha só, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Levage na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então não perca tempo e venha conhecer o Levilage Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295, ou acesse esser.com.br/Levilage, o Village com dois L's. Se você preferir, amigos, pode ligar agora. Fala, pô, ouviu bem, lá no 97, falar do Levilage. Anota, grava o número aí no seu celular. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Levilage também vai ser. Esse, Zombinha. Eu tô vendo uma matéria muito legal, é de um blog chamado Pombo Sem Asa, né? E tem um ilustrador chamado Samir Tayar. Ele modelou os escudos dos clubes brasileiros como se fossem naquele modelo americanizado dos times americanos de futebol, da NFL, de beisebol, etc. E tal. Ou seja, ele aviadou os escudos. Aviador, é. Ele deu uma aviadada, Ele deu uma aviadada, né, mano? Vocês vê tudo lá de peste. Não, fala aí. Tá vendo, Motinha? Ele gourmetizou. Ele fez gourmet. Pô, legal, assim, bagulho. Símbolo gourmet. Se os nossos clubes fossem clubes que disputassem futebol americano, né? Tivesse aquele apelo gráfico de design, etc. Tudo gourmet. Ficava interessante, cara. Ficava bem legal. Mas cadê? Isso. Tá aí, o bagulho vira, vira um monitor. A gente vai atender mais um ouvinte e você vai olhando aí. Isso. Aí você vai vendo. Oh, no Cruzeiro teria uma raposinha lá, mano. Vai, que bacana. Ó, oh, Cruzeiro Foxes. Vem. Galo maravilhoso. Cruzeiro que hoje, se não ganhar, tá fora. Vocês viram aquela história do cara que foi na Arena Corinthians e gravou a reação dos corintianos quando, na hora que perdeu o pênalti? Não. O último pênalti? É o seguinte, o Globo Esporte tem uma imagem, né? Você viu quem tá atrás? Eu vi. Nosso amigo. Um palmeirense no meio da torcida do Corinthians filmando, como se fosse filmando um selfie. Corajoso, hein? A reação dos torcedores do Corinthians. Na hora que o Fernando Prass pegou. Corajoso. Três amigos nossos. Estavam bem ali. Atrás dele. Com cara de bunda. O Augusto é um deles. com aquela... Rodox, Augusto, ah, é. Nossa, de pano molhado, cara de nádega. Cara de nádega. Augusto tá lá, ele se sério. Mas o Augusto sabia do que... Mas o Augusto sabia do que se tratava na hora? Não, ninguém sabia. Não, não, não, ele sabia o que que tava na hora. Porque quando eu encontrei ele no Japão... Não sei. Quando eu encontrei ele no Japão no dia do final, ele não sabia nem que país ele tava. Mas ó, vou falar pra você. O negócio é o seguinte, Sombra, no Pacaembu não acontecia essa frescura não, velho. Pô, na hora de bater pênalti, lá um monte de bocó com o celular na mão filmando, velho, na boa. O torcedor que tá ali no estádio, ele tem que estar focado no jogo, tá ligado? Futebol gourmet, mano, agora. Mano, o cara paga não sei quanto, mano, ele quer filmar tudinho, cara. Para de frescura. Ó, o pau comendo ali, Domênico Gato, pênalti, e o cara assim, ó. Mas é o público novo, mano. Era um palmeirense. Não, mas mesmo assim, Sombra, independente disso... Na hora do pênalti do Elias, que foi o primeiro que perdeu, depois o Petros também falou que perdeu. Se Elias tivesse feito aquele gol, Domênico Gato, já acabava o jogo, tá certo? Você olhava naquele setor superior, Domênico Gato, que você via, tá certo? De celular com flash, assim, filmando lá pra baixo. Mas não, futebol normal, hoje. Tem que torcer, mano. Mas hoje... Que nos anos 80, nego... Ele prefere filmar do que torcer, mano. É melhor isso do que ficar xingando lá, tirando o radinho na cabeça dos caras, chinelo. É, mas os irmãos, na hora eu tava lá xingando. Mas não é só no futebol. Xingava, hoje, qualquer lugar que você vai hoje, já era, as pessoas estão penduradas. Bom, mas no momento crucial, Benjamin, o cara que tirou o selfie, ele prefere filmar que torcer. Deixa o cara. Qual o problema? Alô. Alô. Quem fala? Quem fala? Bagulho mala. Oséias. Ô, Oséias, tudo bem? Tudo bom. Oséias do que é o nome completo? Oséias Ribeiro Júnior. Oséias Ribeiro Júnior. Primeira vez que liga, ou Oséias? Primeira vez. Oséias é nome bíblico? É. Acho que é. Sim. É. Oséias que levava o cajado de Moisés. Sabia? Que beleza. Mano, dando uma aula. Olha, mano, hein? Mano, honra mais do que nunca. Super Maurício Borges, bicho. Chucro, você acredita? Sei, você acha que alguém levava o cajado de Moisés? Porque era ter serviço VIP pra Moisés. Oh, super humano do estádio 97, bicho. Vocês já eram os caras, né? Ah, é por isso que como era 40... o holder de Moisés. Aí, meu irmão, já levei esse cajado aí nessa parada. No Egito andando, Oséias. Quantos anos você tem, velho? É, cruzou o Egito a pé, precisava do cara pra levar o cajado. Ah, não vou falar que é ideia de Cristo, não. Nem eu que é ideia do mesmo. Eu quero uma parte. É nome bíblico, causou a coisa aí do nome bíblico, a idade de Cristo. Não tá bem, não tá. E aí, RG 3.3, hein? Rogério. Eu não gosto. Por quê? Do que você não gosta, RG? De, sabe aquela... De limão lá, maioséias de limão, sabe? Ah, sim, tá certo. Maioséias não dá, né? Não gosto. Ah, não é? Aquilo é legal. Ruim, né, meu? Nossa, eu gosto. E maionese de azeitona, Domingo, você gosta? Azeitona, tudo que faz azeitona é ruim demais. Azeitona é legal. Tem umas coisas que não dá, então, deixa eu te perguntar. Você gosta? Azeitona não. Você gosta de pizza? Pizza, sim. A única coisa ruim é azeitona. E com azeite? Com azeite ou sem azeite? Azeite. Então, então não é tudo que vem da azeitona que é ruim, ruim, pô. Ruim, ruim, te peguei, é ruim, né, malandro? O Domingo ficou descobrindo que ele sabia. Hoje. Não, eu não sabia. Eu já que era. Ele achou que eram parentes próximos. Vamos lá. Não, eu já sabia, mas eu não gosto de azeitona. Pronto. De azeite você gosta. Mas gosta de azeite. Mas aí um problema meu, né, de vocês. O problema é meu. Agora vocês querem pôr o que eu vou gostar. Agora é você, o azeite, a azeitona, tudo pro esquerdo do inferno. Ferradura sim. Ferradura sim. Segue o jogo. Sem falatório. É, o Palmeiras vai final, velho. Bairro. É Pinheirinho. Pinheirinho. Eu não ouvi. Pinheirinho era uma curva que tinha no autódromo de Interlagos. Não, mas não, tinha não, tem. Tem ainda. Tá lá ainda. É Vila Pinheirinho. Vila Pinheirinho. E tinha aquela bala Pinheirinho. Tinha aquela delícia. Pinho, tem também. Pinho. Eu trouxe. Mas olha, amigo, vira e não vende mais. Não vende mais. Pinho Alabarda. Não vende mais, vende? Eu gostei. Mas se é a Vila Pinheirinho que eu conheço, se não tiver outro bairro, é Santo Banheiro. É Santo André. É. Gosto de banheiro. Opa, aí, banheiro de sol. Eu sou o GPS Man, velho. Não tem pra ninguém. Pô, você mastigava a bala de pinho sol? velho. O cara fala, a bala tem gosto de banheiro. Eu lambei o chão do lavabo. Quer ver outra coisa? Quem nunca caiu bêbado no banheiro? Quer ver uma coisa? Eu não. Quer ver uma coisa que é horrível aquele dadinho. Ah, é bom aquilo, instalou. E é ruim o quê? O antigo, agora atual tá horrível. Aquele Deep League é bom? Bom, também é bom. Deep League é bom? Também é bom. Viu, Benja? Hoje ficou uma coisa muito com... parece uma cera. Meio ceboso, né? Põe aquela bala de banana. Antigamente é mais gosto de amendoim mesmo. Aquela bala de banana é boa. De banana, de café, legal. Café é legal. Mais bala juquinha? Café é o estilo da vida. É, é bom. Você tomava suco da feira que vinha no carrinho? Bombonieres. Lógico, suco da feira. O Bá tomava suco da feira. Aonde vende, mano? Bombonieres. Bombonieres, vai no mercado que você vai. Não há nada melhor. Diga, nada vai, melhor que você ir na feira, certo, e comprar lá um pastelzão da garapa. Feira. Com a garapa. É verdade. Não há nada melhor. Nada melhor. Ai, quando vem com barbeiro, nada, nada. É bom mesmo. Barbeiro, porra. Você tá louco. Você é nojentinho. É um negócio de escuraiada, pô. Quando não tem nada gourmet, não. Eu vejo aquela panela de óleo. Panela de óleo? Aquela onde os caras fritavam o pastel. Fritava. Meu Deus, aquele óleo que tá com cara que tava parece caminhão. É, mas hoje tem muita pastelaria, os caras estão caprichando, viu? Já meteu a boca em coisa pior e pagou. Pagou. Mas tinha um gostinho melhor. Prefiro comer 10 pastel. Mais velho óleo, melhor pastel. Fica melhor, né, verdade? Mais velho que dá diferença. Prefiro comer 10 pastel. Até aquela vez você tá com o Marcos Gordon? Ah, também. Quanto mais velho o óleo, melhor o pastel. Pegou, eu prefiro o pastel da feira. Porque nós, Portugal, nós, eu, você, RG, nós viemos do povo. O que o povo gosta, é isso aí. O Bá também aqui, ó. Adora pastel de feira. O Sombra também deve gostar. Pastel de feira é legal. O Sombra gosta. Todo mundo, mano, não gosta? Sombra gosta. Adoro pastel de feira. Pastel de pizza, pô. Pastel de feira não tem coisa melhor. Eu e o Ben já somos coxinha do programa, mas eu gosto de pastel. Então, você gosta. Você gosta, eu sei que você gosta. Você que você já falou? Eu não sou coxinha, não. Coxinha, é pastel de feira, cara. Eu juro, não posso ter pastel. E o pastel de feira tem que ter aquele pastel de carne. Olhar, depois você pega o vinagrete, joga dentro, coloca pimenta. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Só pra responder a vossa pergunta, se eu como pastel? É, por quê? Eu vou te falar, eu não saio de casa pra ir comer um pastel. Não gosto. Você nunca comeu pastel, então? Eu comi pastel de queijo e tal. Se eu tiver no lugar, tiver um petisco, aqueles pastéis pequenos, eu vou comer, mas... Pois é. Carne seca. Não. Deus que me livre. Que resumo. Por que não? Mas se amanhã tiver uma lei. Entendo por que não. Se amanhã acabou o pastel do mundo, minha vida não ia mudar. Que palmito você comeu? Pastel é gostoso, mano. O meu pastel da Sueli, Nossa Senhora do Loreto, é o melhor pastel. Palmito você nunca comeu? Oséias, que time você torce, Oséias? Torço pro Corinthians. Vamos falar do pastel, Vamos voltar a falar do pastel da Sueli. Tá balado. Vamos falar da Nossa Senhora do Loreto. E só pra encerrar o assunto, esses pastéis de feira, 80% do pastel é ar. Aí lá no cantinho, mas que é bom. Você é bom, é crocante. Ah. Aí você taca vinagrete dele. Eu vou levar você no pastel da Sueli, Motinha. Bom. Ô Zés. Oi. Alô? Amanhã tem Corinthians e São Paulo aí pela Libertadores. É a última partida da fase de grupos do Coringão. O Corinthians já tá classificado esperando agora aí o próximo adversário. Pelo que eu tava vendo na tabela, aí o Corinthians pode ser que pegue Cruzeiro, o Corinthians ele pode pegar Colo-Colo, dependendo, pode pegar até Atlético Mineiro. Eu acredito no Guarani e no Paraguai, pelo que eu estudei, viu, mano? Só que teremos aí, talvez, a definição só amanhã, possivelmente depois que terminar a rodada da Libertadores. O São Paulo e aí, amigo, pode pegar uma pedreira também, viu, mano? Pra pegar o Tigre do MEC. Mas a viagem, mano. O Corinthians também pode pegar o Montevideo Wanderers ou o Guarani do Paraguai. É um dos dois que eu tô acreditando. Eu acho que não dá nem pra contar ainda, talvez, aí o mais provável adversário do Corinthians, porque muita coisa vai acontecer nessa última rodada da Libertadores. Mas quem que você não gostaria de pegar nessa próxima fase, amigo? Na verdade, mano, eu acho que muita coisa vai mudar ainda, mas acho que a gente tem que pegar o Cruzeiro já e já passar o carro no Cruzeiro. Aproveitar que eles estão numa draga aí e já passar o carro neles. É, eu também acho, cara. O Cruzeiro aí, ele tá meio capenga na Libertadores aí. Ele depende só dele pra poder avançar na próxima fase aí. Mas se ele ganhar, ele é primeiro, mano. Mas é que tá. Se perder, tá fora. Se empatar, ele pode ficar em segundo. Então. Se ganhar, ele é primeiro. Se perder, tá fora. O grupo do Cruzeiro é uma baba. O Huracan, o grupo é uma baba, Portuga. Mas o Cruzeiro, ele tá dependendo da última rodada pra se classificar, velho. Você vê como tá mal. É, a torcida do Cruzeiro ontem tava na porta da sede social do clube, lá fazendo protesto. Inclusive pedindo até a saída do Marcelo Oliveira. Eu acho um absurdo, aí, hein? Exigindo algumas coisas, aí também criticando muito aí o presidente Gilvan. Eu não sei não, cara, se esse jogo vai ser tão baba pro Cruzeiro amanhã, não. É hoje o jogo, é daqui a pouco. A jogo desse O Cruzeiro joga hoje. O Cruzeiro joga hoje, amanhã joga Corinthians, Galo, São Paulo, Atlético e Inter. Isso. O Galo joga 7. Amanhã. O Galo joga 7:30 e o São Paulo. Você tá tão preocupado com o cajado do que o Osés carregar pro Moisés? Tá indo... Não é verdade, o Cruzeiro joga hoje. É daqui a pouco, 7:30 o jogo. É verdade. Ô, Osés, da onde esse cidadão tirou essa, né, velho? Era o holding de Moisés, mano. Ajudando ali. Como é que é? O holding. É. Igual as bandas roading. Aí que o cara. Roading, não holding. Era o pagador roading. De promessas, ele carregava. É, mano, o bagulho é louco, mano. Mas o negócio é o seguinte, amigão. É, o Corinthians ainda ele vai estar desfalcado do Guerreiro, que ainda tá com dengue, ele tá se recuperando. Mas amanhã teremos novamente o Wagner Love com a 9 do Coringão. E aí, fera, você acha que o Wagner Love pode, talvez, aí, suprir essa ausência do Guerreiro? Ó, eu concordo com o Dom quando diz que o Corinthians é outro sem o Guerreiro. Mas, e boto uma fé no Wagner Love, acho que ele tem muito para crescer jogando ainda no Corinthians, e boto uma fé nele, acho que ele pode, sim, jogar e substituir o Guerreiro. Mas, amigo, o negócio é o seguinte, com relação ao Wagner Love, eu também acho aí que ele tá um pouco abaixo ainda do que o Guerreiro representa aí no ataque corintiano. Só que o Wagner Love, ele só vai ter condições de jogo e voltar a ser aquele Wagner Love quando ele tiver um ritmo de jogo e tiver 100%. Pô, mas o Wagner tá Love ficou dois anos na já, China. Mano. Não, mas é que tá, Motinha, não dá pra exigir de um cara que ficou dois anos jogando na China que ele já volte aí em 3-4 partidas, que ele já esteja voando como ele esteve aí naquela época no Palmeiras. O Wagner Love, pela qualidade que ele tem, eu acho que ele vai dar muito ainda com a camisa do Corinthians. Porém, tem que ter uma sequência, tá certo? A torcida tem que ter paciência, a torcida do Corinthians aí tá respeitando esse momento do Wagner Love. Mano, eu lembro porque não é um cara, o Wagner Love hoje não é um cara, ô Portuga, que ele tá acomodado. É um cara que tá correndo, ele tá se dedicando. Tá às vezes a bola ainda bate na canela, é um cara que tá meio sem o ritmo, tá sem o time ainda. Não é falta de vontade. Mas daqui a pouco, velho, eu tenho certeza pela qualidade que ele tem, que ele vai voltar a ser aquele Wagner Love de outros tempos, cara. Não tenho dúvida disso, mas que o Guerreiro faz falta, ele faz mesmo. Concordo com você, mano. Inclusive, o próprio Guerreiro, quando veio pro Corinthians, ficou um bom tempo até engrenar. Quando foi pro Mundial, ainda era parte da torcida, ainda tinha dúvida se ele era o cara ideal mesmo pra jogar no ataque do Corinthians. Ô, mano, e você tava falando do adversário da próxima fase do Corinthians, o Tite tava dando entrevista agora há pouco, e ele falou assim que se ele pudesse, evitaria fugir de times brasileiros no mata-mata. Ele evitaria fugir ou fugiria? É. Fugiria. Ah, ele fugiria. Olha, eu acho que talvez, Motinha, até pelo fato de... é difícil, né? Eu acho que nessa fase não dá pra escolher muito adversário, não. Mas se tivesse que optar aí por pegar, talvez, aí um time mais consagrado aqui na América do Sul, pegar um rival brasileiro aqui, eu prefiro pegar um time brasileiro. Primeiro com relação à viagem. Segundo com relação ao conhecimento dos jogadores que estão do outro lado. Mas, mano, o Guarani do Paraguai, vamos falar a verdade, ele é infinitamente inferior a um Cruzeiro, a um Inter. É o que eu tô falando, Portugal. Eu tô me referindo ao Guarani, mas, por exemplo, um Emelec. O que é melhor, pegar um Cruzeiro ou pegar um Emelec? Acho mais pegar o Emelec. Eu prefiro pegar um Cruzeiro. Desculpa, hoje não vejo onde o Cruzeiro... Desculpa, não vejo onde o Cruzeiro é tão melhor que o Emelec. O Cruzeiro perdeu o Ricardo Goulart, perdeu o Everton Ribeiro, perdeu o Marcelo Moreno. E o Emelec tem quem? O Cruzeiro, Portugal. Mas aí que tá, esse é o grande problema. O Emelec, ele joga lá em Quito, não é em Quito? Isso. Quito tem altitude, velho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não acham que o Marcelo Oliveira, apesar da situação do Cruzeiro também já não ser das mais confortáveis, mas o Marcelo Oliveira não tá se mostrando um bom técnico de futebol? Ele teve todo o time desmontado. E hoje em Minas tinha um boato que ele também estaria na lista do São Paulo. Como plano C. Olha, se vocês verem, olha, o Cruzeiro... O Cruzeiro foi um time montado pelo Marcelo Oliveira e jogava muito bem, jogava tão bem quanto o Corinthians, jogava futebol moderno, criava chances de gol pra caramba, jogava em bloco, atacava, defendia. O centroavante funcionava no meio da área ali. É, olha, o Marcelo Oliveira talvez seja um nome interessante a se analisar. O Marcelo Oliveira, ele me lembra muito assim, por ser boleirão, Sombra, ele me lembra o Muricy, ele é boleirão, ele é um cara que jogou bola, jogou muito no Atlético Mineiro, ele é boleirão, ele é aquele cara que é boleiro, não é um Luxemburgo. Assim, abaixa o som. Mas o Luxemburgo jogou bola também. Mas ele se desvestiu do jogador. O Marcelo ainda parece ter muito jogador. Taticamente, pela qualidade do futebol colocado pelo Cruzeiro, me parece que o Marcelo Oliveira é um cara que tem amplos conhecimentos. Me parece. Não acredito que aquele time jogaria daquela maneira sozinho. À toa. Assim, sabe? Ah, deu certo. À toa, até eu seria o técnico. Não acho. Ô, Zéias! Oi. Ô, pra encerrar sua participação, estranho no Ninho, queria que você desse o placar pra amanhã, São Paulo and Corinthians. Ó, eu acho que amanhã o jogo vai ser difícil, o São Paulo vai jogar a vida amanhã, mas eu acho que dá empate amanhã, viu? Nossa, se der empate, vai ser mais cruel. Porque vai sair gol, São Lourenço. Esperar, cara. Bolinha, de repente, bolinha. Se o jogo atrasa lá, vai ter que esperar, mano. Uma motinha, a bolinha. E o São Lourenço vai atrasar, hein? Bota, ué. Eu vou estar lá, eu não vou nem ouvir o rádio. É porque a bolinha. Eu já tô tentando harmonizar a minha vida. Agora, o Mota, Mota é o seguinte: vai dar, vai estar empatado. Não, para, ô. E aí, rapaz? O outro jogo vai estar 4-0. Não, para! E aí, de repente, vai ser pênalti pro Danúbio. Não! Pênalti pro Danúbio! Eu pulo lá da arquibancada azul, mano. Jura? Amanhã eu vou, então, vou ficar, eu vou levar dois celulares, porque caso acabe a bateria de um. Mas amanhã você já preparou o remédio ou vai ver no tranquilo, som? Eu vou ser muito franco com todos vocês, mais uma vez, que eu sou muito transparente em tudo aquilo que eu falo. Ele não vai ver o jogo. Ele não vai ver o jogo. Vou ver o jogo. Mas, cara, sabe como o São Paulo já vem tomando tanta cacetada? Expectativa baixa. Cinco clássicos, só se ferrando. Então eu já não tô mais naquela coisa de tipo na assim... Na vibe de que vai ficar... tipo, eu estaria muito mais tenso, muito mais tenso, se fosse uma situação de tipo, sei que pode, joga muito, tá legal, mas se perder vai ser eliminado. Porra, porque assim, quando você já vem tomando pancada, é muita pancada. É o seguinte, é que nem você ter uma pessoa que você gosta muito, ela vai adoecendo. Você entendeu? Então ela vai vindo adoecendo, você já vai meio que se conformando com a situação. Quando é assim, paulada, não, seca... Mas a gente nunca tá preparado. Posso falar? O coração, já vai imaginando. O São Paulo eliminar o tudo o bem. São Paulo passar amanhã, falei, é surpresa. Eu mesmo falei domingo, assim, ó. O São Paulo passar amanhã, gente, eu quero ver o Rogério, sabe? É aquela história toda. Modo mas, normal amanhã o Corinthians passar. Mas eu sei, mas a gente nunca tá inconformado, gente. A gente, não tá... São Paulo a gente sempre acha que pode dar. Olha, mas é que tá, velho. São Paulo passar amanhã. Se o Aidar não tivesse sido tão arrogante com o Corinthians podia até aliviar amanhã pro São Paulo. Ah! Podia, Benjamin. Mano, nunca, não, nunca! Você vive, mano! Eu já falo isso, nunca! Aí, duvido! Você tá de brincadeira! Os caras estão focados em tirar a gente amanhã de qualquer jeito! Oséias! O mano é o comentarista mais sensato que existe no rádio! Aí, tá vendo? É. O ouvinte, ó, o ouvinte é falso também, né? Ainda bem que você não é o parâmetro. Lógico que é. Lógico que é. Ele é o povo, rapaz. Obrigado. O povo está ao meu lado. Isso. Assim tudo como de... esteve ao lado de Moisés quando ele abriu tudo o mar. Tudo de bom. Segurando o cajado dele. Aí era o cajado. Era o Jeová. Jeová não, era o José. Diga. Primeiro, eu queria mandar uma moela pra minha esposa, a mãe da minha vida, Aline. É, vai ganhar. Um cartãozinho tapa na camurça, velho. E eu queria participar do campeonato de pôquer. Ah, o flop tá batido. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97, dia 15 de maio, no H2 Clube, com apoio do H2 Clube. 120 participantes, hein, amigão? Primeiro prêmio, uma viagem pra Punta. Segundo prêmio, um fim de semana no resort do Estádio 97. Vamos lá. Que carta que você quer aqui do flop, Oséias? Pode pegar a primeira. A primeira. Puxa lá. Vai lá, Mota. Três de espada. Três de espadas, você vai ter que doar 3 quilos de alimentos não perecíveis. Não vale açúcar, não vale sal, tá bom? Ok. E você vai ter que levar lá no dia do evento, não pode faltar. Tá certo. Tá bom? Beleza. Então, beleza. Um abraço. Muito bom falar com vocês, um abraço. Oh, obrigado. Fica valeu, na linha, véio. Fica na linha, a produção vai falar contigo. Fica feliz na linha. Feliz dia de Tiradentes. É, esse é o Estádio 97, oferecimento do Valetão Pneus. Ninguém olha fala só, amigão, e olha. Estávamos discutindo você... a teologia aqui. Problemas filosóficos, teológicos do homem contemporâneo. Se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, sim, a sua melhor opção é o Valetão Pneus. Aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu para o seu carro. Só que agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Então, na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. Isso mesmo, o quarto pneu é grátis e ainda tem mais. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então, aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. É só acessar pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Ah, Dodô! Dodô! Liga. Sabe onde tem um valetão? Não tenho a menor ideia. Você conhece um bairro em São Paulo chamado Casa Verde? Sim, claro. Você conhece a Avenida Ordem e Progresso? Sim. Número 1065? Não, eu, o número não, mas... Você conhece, que é o valetão. Ah, sim, valetão. O telefone lá é... 3965 45 65. Falou muito rápido. 3965-4565. A loja Valetão Pneus, lá da Casa Verde. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial, Pirelli, Zombinha, Valetão. Vamos às notícias aí do final, dos finalistas, né? O... Ah, o Opa, fala de vocês, nós. Domênico. Fala de nós, né? Vocês. Os iluminados. Não, de nós, vocês. Fala aí. Vocês. Nós, né? Vocês. Nós. Vocês. Nós. Jornalismo Futebol Clube. O, fala de nós, o Palmeiras ganhou o jogo treino contra o Paulista de 1-0. Ah, né? Louco. Com um gol do Raider. Raider, né? Sim, e com a zaga chinelo. Titular jogando. Sim. É. E o Lucas... Sabe o Lucas, lateral, tava com dores aí, levou uma pancada na costela no jogo contra o Corinthians, viu? Certo. Eu tava preocupado lá e tal, mas tava recuperado e não preocupa pra final, viu? Certo, vai pro jogo. Vai pro jogo. Tá bom. Né? O Paulo Nobre disse que vai pagar as cadeiras, viu? Que destruíram lá na Arena Corinthians. Eu gostaria de saber se está gostando do trabalho realizado. Sim, por enquanto. Fomos obrigados a usar. Agora? O senhor vem. Todo. Não, pera só nós bem. Fazemos pera um só grande bem, trabalho por mérito do Oswaldo e merecimento. Fala, Motinha. Eu ia falar pra você. Você vai falar aqui que se o Palmeiras for campeão, que você queimou a sua língua? Sim. Falarei. Mas precisa ganhar primeiro. Agora, com relação ao jogo Mas se não for campeão, com não relação... fez um bom trabalho? Ah, eu acho que o trabalho foi feito... Depende do que acontecer na final. Se tomar 2-4-0 e perder as duas, mano... Não dá, se for goleado nas duas, é uma depende merda. Depende do que vai acontecer, gente. É melhor esperar, né? Não é? É que você perde, não, perde. Você tem que analisar o todo. Você não, perde analisar o todo. Mas a final faz parte do todo. Se você perde jogando bola, enfrentando o Santos de igual pra igual... Mas sabe, você ganha um jogo, perde outro... Montou um time novo. Ou perde por um gol de diferença. Beleza. Você tem razão. Tem que analisar ou aguardar o todo. Porque é o seguinte... O Palmeiras eliminou o Corinthians nos pênaltis. E foi bem. Porque jogou bem. Pegou um adversário forte. O segundo tempo jogou bem. Teve atitude, venceu. Empatou. Acou o adversário. Sim. Trocou bem a bola. Foi bem. Substituições surtiram efeito, etc e tal. Fez um bom... Embora muito corintiano possa chegar. E é lógico alegar. Ah, mas se o Mendoza faz aquele gol naquela hora... Matava o jogo. Se não joga, gente. Matava o jogo. Não, eu sei. Aí vai pro jogo contra o Santos. Só que tem um detalhe também, Sombra, teve um lance, aí tá, eles falam do Mendonça, então tem um outro lance aí, que o jogador pra mim ia sair na cara do gol lá, que ele marcou uma falta, e aí também matava o jogo 2-0. Ou não, ali o Cássio pegaria, né? Aí empataria. Porra nenhuma. Pegava assim. Sai na cara do goleiro. Não, tava 1-0 o Palmeiras. Tava 1-0 o Palmeiras. Teve um lance que o juiz marcou a falta antes que o cara ia sair na cara do goleiro. O jogador do Corinthians parou, era o Bruno Henrique. Mas tava muito antes, né? Aí, chega lá na final contra o Santos, embora eu acho que vai ser uma coisa meio a meio, 50-50, tranquilo, equilibrado. Acho que vai ser muito equilibrado o negócio. Também não vejo, tenho dúvida não, disso. Não vejo superioridade aí das partes. Concordo. Acho que a empolgação palmeirense pode suprir aí, de repente, um pouquinho que o Santos estivesse um pouco mais arrumado. Mas vamos lá. Aí chega lá, vamos supor que o Santos mete sacolada e é campeão com certa tranquilidade. Cara, tudo que foi falado em cima de um bom trabalho... Porque o trabalho do Oswaldo está sendo, nesse momento, coroado por um momento pelo jogo contra o Corinthians. Sim. Porque antes do jogo contra o Corinthians, o trabalho do Oswaldo vinha sendo questionado por N resultados ruins que o Palmeiras teve. Ele tem que provar jogo por jogo. Muito questionado. Tem que provar jogo por jogo. Aí você chega lá contra o Santos. Se você não vai bem contra o Santos, pode perder. Pode perder e brigar, cair em pé. Cair de pé. Beleza. Mas se joga de uma maneira que você fala, porra, foi muito mal. Tomou duas goleadas. Esquece o que fez contra o Palmeiras. E aí o trabalho já entra no Campeonato Brasileiro questionado. Com peso, né? Por isso o meu comentário inicial. E isso serve pro Palmeiras e serve pro Santos também. Porque se o Santos se perder lutando, 1-0, blá, blá, blá, blá, ou nos pênaltis, beleza, existem tudo bem. Existem formas de perder. Agora, né, se toma um sacode, aí vão falar, tá vendo? É, contou, contou, contou, esse contou, técnico contou. Aí não vai nada, né? Então, vamos lá. E o Anderson Moreira foi mandado embora do Atlético Paranaense também, RG. Onde ele chega, ele é mandado embora. Com relação ao Oswaldo, eu critiquei muito o Oswaldo. Depois da quinta ou sexta ou sétima rodada do Paulista, e via que era um treinador fraco, não via no Oswaldo aquele cara que colocava um time diferente em campo, sempre aquele mesmo esqueminha dele, sabe? Aqueles quatro lá atrás, sabe? É 4-3-3, né? Que ele joga. Ele gosta de jogar no 4-3-3, né? 4-2-1-3, como dizem, né? Isso. Ou 4-1-3-1, sei lá. Esses esquemas assim que sempre precisa jogar com dois caras abertos, lá um enfiado e um meia e dois volantes. Então é esse esquema que ele sempre jogou. E em todos os jogos que ele fez, até o jogo do Corinthians, ele não mudou o esquema dele, as convicções dele sempre foram essas, e ele não muda. Como a maioria dos treinadores, né, Sombra? Você vê aí o Muricy, tem a convicção dele de jogar naquele esquema, e de alguns jogadores que ele acha que são os jogadores de confiança dele. Ele tem pouco repertório, Domênico, é só um esquema. Aqueles jogadores que ele confia também, tem isso também, né? É, por exemplo, você percebe nitidamente nesse time do Palmeiras, que o Rafael Márquez é um jogador que ele não vai tirar por nada desse mundo. Mas também, ele cresceu bastante esse jogador. Não foi criticado por mim o jogador, mas o esquema do Oswaldo foi criticado. A forma que eles faziam substituições, sabe? Sei lá, eu não sentia muita firmeza no Oswaldo. E disse aqui que era obrigação do Oswaldo chegar na semifinal do Paulista. Disse ou não disse, RG? Evidente. Chegou na semifinal, quatro, eu falei os aqui antes. Que chegar. E falei antes do jogo do Corinthians, mano. Não tô falando depois. Falei, olha, chegou até aqui. Se perder pro Corinthians jogando bola, beleza. Tem que permanecer Oswaldo agora. Não tem que mudar mais. Agora se nos pênaltis, você até mesmo uma postura. Tem que ter. Sim, acharia que teria que até tentar continuar, ver o que vai acontecer, tudo bem. Até aí. Só que eu aquele pé atrás, Portuga. Só assim, você continua, mas vamos ficar com o pé atrás aqui, porque o trabalho não está sendo feito bem legal. Esse jogo do Corinthians deu um aspecto no torcedor do Palmeiras de vislumbrar algo melhor num futuro. Tem perspectiva. Não muito, isso. Não muito distante. Espero que esse vislumbramento, essa coisa que a gente viu diante do Corinthians, ela continue para a gente poder acreditar no Oswaldo. Se ele vai perder o do Santos, afinal, se vai ganhar do Santos, a convicção vai continuar a mesma. Ele tem que continuar o trabalho dele, ponto, acabou. Mesmo que perca aí de 5, de 6. O que eu acho muito difícil, o Palmeiras perder do Santos de 5, 6, ou que o Palmeiras ganhe de 5, 6. Acho que uma final tão equilibrado como essa aí, RG, de um Palmeiras e Santos que tem jogadores equivalentes e tal, aquela coisa toda, acho que é um jogo de igual para igual. Acho que também o Sombra tem razão. É 50-50, sim. Mas acho que o Oswaldo até tem que continuar para ver o que vai acontecer. Porque uma coisa, agora já vai mudar, hein? Uma coisa é o seguinte, Portuga. Apesar da gente ter elogiado, eu ter elogiado o Oswaldo nesse último jogo contra o Corinthians, mas eu entendo, e já falei isso aqui, o técnico numa competição dessa e num clássico, ele é o menos importante. Porque os próprios jogadores, o próprio time contra o outro, contra o rival, e a torcida, aquele glamour todo, aquele jogo, isso já é uma baita motivação. Então, menos importante é o técnico. Mas aí eu vou discordar de você, porque ele foi corajoso. Então, mas cara, eu elogiei por quê? Porque cima. Num jogo desse, o técnico pode perder o jogo. Não, mas ele mexeu pra frente. Então, mas ele foi bem. Agora, saber como é que vai ser. Agora, o problema do Oswaldo, e eu sou crítico ao Oswaldo, é o seguinte, chegar numa final, parabéns, todos os grandes, parabéns, se perder, dependendo de como perder, parabéns. Agora, o que o Oswaldo não podia era perder com um time grande e com um time pequeno. Não, com o Ituano é verdade. Mas Palmeiras e Corinthians, com todo respeito à tua opinião, Angê, eu achei que o Oswaldo, todas as alterações foram pra atacar. Mas todos reconheceram, muita gente, muito cara na internet falou pra mim assim, mas não tinha o que fazer. Tem muito cara que fala assim, tô perdendo de 2-1, deixa eu me trancar aqui pra não tomar um monte. O Oswaldo não. Ele foi bem jogar, deu a cara pra bater. Ele poderia ter perdido o jogo, porque ele tirou os homens de contenção e foi pra cima, ele colocou o menino na outra esquerda. Ele foi muito bem. Eu gostei da... Eu não sou fã do Oswaldo, hein? Mas os times que estão na final têm a cara do Oswaldo, né? Mas ainda é o Oswaldo e vamos esperar aí a coisa acontecer. É isso aí. Notícias do Porco no oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. pneus.com.br. Também oferecimento de Valetão Pneus, revendedor oficial da Pirelli. Vou falar agora da HDI, porque você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação, não sabe? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Eita, recorde difícil de bater, hein? Esse Cielo aí é o Usain Bolt da piscina, é brincadeira. E... mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro é só passar no HDI Bate Pronto, em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Com muito prazer para todos vocês, mamãe, querida, mamãe, querida. É a promoção de Dia das Mães aqui do Estádio 97. Sabe qual é o nome da nossa promoção de Dia das Mães do Estádio 97? Promoção O Estádio 97 Que Te Pariu. Sua mãe gosta de futebol? Então poste um vídeo da sua mãe no Instagram defendendo o time dela de coração. Ao postar, coloque a hashtag Estádio 97 Que Te Pariu. No dia 8 de maio, 5 mães, uma de cada grande clube do estado de São Paulo, estarão aqui no Estádio 97 defendendo seus clubes de coração. Acompanhadas, claro, dos filhos, né? A data limite para postagem dos vídeos será no dia 5 de maio. Então participe, poste no Instagram um vídeo da sua mãe defendendo o time dela de coração. E as mães é que virão fazer o Estádio 97 na sexta-feira, antes do Dia das Mães, tá bom? Não esqueça de colocar a hashtag Estádio 97 Que Te Pariu. E teremos muitos presentes para todas as mães. Mamãe. É isso mesmo. Vamos ao telefone 3284-7097. Eu pro telefone, deixa eu falar um negócio pro teu. Você não pode entrar no programa. Então, eu tenho a viagem de programar Copa do Brasil. Eu vou ter que ir até Salgueiro do Pernambuco jogar a Copa do Brasil. De lá eu já posso vir, porque dependendo do que acontecer. Quando é o jogo? Quarta-feira. Quarta-feira à noite eu vou ter que estar em Pernambuco. Então dirige na quarta, na quinta já chega. Na quinta de manhã já chega. Dorme aqui em São Paulo. Se vocês passarem, já chega com ânimo novo. Dorme aqui em São Paulo. Coisa nova, né? Você tem apartamento aqui? Tem muito apartamento. Como torneio de poucas de vocês. Eu vou pro Bubom. Vai estar no Bubom. Eu jogo poker, sempre joguei, tem problema. Quando chegou de poker. Você sabe dar tempo do Luxo a se inscrever no segundo torneio nosso de poker? Se bobear, dá. Eu levo até lá pra ele se inscrever. Bater um flop pra ele. Você leva a fichinha lá pra ele? O quê? Mas se ele quiser participar, tem que ir nos pedágios ou tem que ligar aqui? Eu vou até Guarulhos. Semana que vem tem pedágio. Não tem malandragem, não. Semana que vem tem pedágio. Então, vamos ao telefone. É a sequência sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem Parar em todo o lugar, Dodô. Todo lugar. Alô. Alô. Quem fala? Washington. Fala, Washington, tudo bom? É apelido, não. Beleza. Washington do quê? Washington Roberto. Pô, ganhou. Puta nome, Washington. Aí, Washington Roberto é nome de atacante do Fluminense da categoria de base. Os caras falam, esse aqui, ó, Washington Roberto Kennedy. É o ataque. É o nome, né? Washington. Oi. Só Washington Roberto ou não? Washington Roberto de Oliveira Torres. Eu sabia. Três vezes sem juros. Com certeza. É a primeira vez? Primeira vez. Então tá certo. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 2.9, RG. Hoje. Mas com tudo isso aí ainda ficou faltando, né, velho? O que ficou faltando aí? O Luiz, né, velho? Como assim? Tem que ser Washington Luiz, né? Ah, sensacional! Que na verdade foi feita no meu governo. Puta monte de nome, não tem o Luiz? Eu era apenas um trombadinho. Perto desse aí, eu... Era o Degeiro, que era apenas um trombadinho. Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Eu moro no Jardim de Abril, velho. Jardim de Abril. Do lado do Jardim de Maio. Então tá fora, tá fazendo aniversário esse mês. Né? Tá acabando. Tá aí. Tá acabando. Então tá bom, e o time, brother? É nóis, sou um brato, tricolor, mano. Chupa! De nada, merecimento. De nada, ainda não acabou, não, irmão. Acabou, não. Ô, Washington, Eu até postei... A maquininha ainda tá assim, ó. Eu até fiz uma postagem dizendo aqui que eu acredito muito que o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, seja um cara capacitado a dirigir o São Paulo Futebol Clube. Mas acredito que nesse momento, e não esperava jamais que eu viesse a dizer isso, mas acho que nesse momento, conforme as circunstâncias, diante de tudo que está acontecendo, o técnico mais indicado para o São Paulo seria Vanderlei Luxemburgo. Obrigado, obrigado. O que você pensa? O que você pensa sobre isso? Ah, o Vanderlei eu acharia legal, sabe? O Vanderlei é um cara que é um cara que conhece futebol. A gente está precisando lá no São Paulo um cara que conhece futebol. O Ulisse conhecia de futebol, mas ele já ficou um cara manjado, com jogadas manjadas e, sei lá, parou no tempo. Não que seja um cara ruim. Agora, eu mesmo disse para você que gostaria de ter o Luxemburgo nesse momento no São Paulo. Mas também não dá um medo aí, porque o Luxemburgo há muito tempo não faz um bom trabalho? Também chegou a hora dele fazer, eu acho que vai juntar a fome com a vontade de comer. Também se não for a hora. Mas tirar o Flamengo do rebaixamento e chegar ao grau que chegou, o Luxemburgo, se eu não me engano, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, perdeu pro Galo, tomou uma goleada, por isso também tomou. Tá? Mas o Corinthians foi um acaso, ele, né, velho? É, o Flamengo não. Então ele também pode falar que foi um acaso. Mas peraí, o erro do Flamengo foi pior do que o do Corinthians, porque o Flamengo jogou com o Atlético depois do Corinthians. Ele viu o que tinha acontecido. Não, sim, aí concordo. Mas assim, ele chegou à semifinal da Copa do Brasil, esse tirou um time surpresa. Que o Mano mesmo apostava aqui que o Flamengo cairia. O Luxemburgo pegou um time com um monte de... Se não fosse o Luxa, cairia então, mesmo. É um bom isso trabalho. É. Na minha opinião, é um bom trabalho. Ô, Acha, você acha então que de repente... Vamos tentar fazer uma comparação. Você não gostaria do ex? Ah, isso aí quem? Não tem. O Cristóvão. Cristóvão? O RG, você tá de brincadeira. É fraco, RG. Não, ele é bom treinador, mas não é pro São Paulo agora. Você não tá falando isso sério. Você acha o Cristóvão fraco? Eu acho ele com açúcar, não, RG. RG. No momento que nós estamos falando de ter um treinador que tenha austeridade, pulso, que tenha pulso. E dê resultado que imediato. Tenha, que tenha. Passa a limpeza. Ascensão que chega pra limpar. Ele é muito bonzinho. Que tenha uma ascensão sobre certos medalhões que de repente olham pra baixo pra técnico. Mas não vejo o Cristóvão em nenhuma dessas condições. Mas o Marcelo, o Cristóvão, se chegarem com carta branca, vão fazer a mesma coisa que o Luxemburgo. Se o Luxemburgo chegar sem carta branca, também não vai fazer. Mas o Cristóvão não tem a moral que o Luxemburgo. Mas o Luxa não chega sem carta branca, RG. Mas, o Luxa chega chegando. Mas muita moral dá choque às vezes. Não, eu não consideraria o Cristóvão nem próximo do Marcelo, porque olha o que um conquistou recentemente e olha o que o outro conquistou. Ah, mas quanto tempo? Um tá no. Lá, o Marcelo tá quanto tempo aí? No Cruzeiro? Na estrada, pô. Não, o Marcelo é mais jovem que o Cristóvão, RG. Não, o Marcelo treinou Curitiba. Foi bem. Dois finais de Copa do Brasil seguidas. Então, duas finais de Copa do Brasil seguidas. Campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Verdadeiramente um forte não trabalho. Não dá pra comparar. Agora. Ô Sombra. Oi. Eu acho que o Cruzeiro foi campeão. Eu acho que eu vou muito na linha que o RG fala aí. Quando o time abraça a ideia, é diferente de quando o cara faz o trabalho. Não que o cara não tenha o peso, o cara é bom, mas. Quando o time inteiro abraça a ideia, tem uma amizade entre os caras, os caras jogam bem. Mas quem faz acreditar? Muito do mas cara aí que tá. Mas peraí. Quem faz abraça a ideia? O time abraça a ideia porque o técnico é bom ou o técnico é bom porque o time abraça a ideia? Ah, mas qual a ideia do técnico pro time? Sei lá, pra fazer não sei, de cada um. Às vezes não é isso. Eu acho que mais quando tem harmonia mesmo dos caras. Eu acho que o ser humano ele tem uma tendência de quando ele vê alguém que lhe dirige, não dando diretrizes nas quais ele acredita, acho que o ser humano ele tem duas tendências. A maior é simplesmente sabotar o trabalho. E às vezes até de uma maneira inconsciente, falar assim, pô, mas não acredito nisso aí, bicho. Mas tá bom, vamos tentar. Eu vou fazer porque o cara tá pedindo. Faz mal feito, né? E existe uma minoria que fala, olha, não acredito nesse trabalho, tô fora. Não vou fazer. Não tô galáticos, fora, quero ir embora, não acredito nisso. O Galáctico do Real Madrid, o Luxemburgo não conseguiu lá, só tinha jogador monstro lá, bom e... Mas aí acho que são muitas coisas envolvidas, viu? Acho que aí... Aliás, o Real Madrid, é um time encrencado por todos os jogadores que eles têm contratado nos últimos 10, 15 anos. Pelo que serve. Ganhou muito pouco para quem contratou tanto nego bom. Sempre foi assim, no Real. O Luxemburgo foram alguns meses na história do Real Madrid. O Luxemburgo, nesse caso, foi só mais um. Eu só queria dizer para vocês... O Filipão no Chelsea. Foi fritado. Não fez nada. Eu só queria dizer para vocês, boa noite, que é Cuca. O telefone tocou. De madrugada, ligaram pra mim. Ligaram. São Paulo, tá lá 011. Ué, ligou, mas aí perguntaram lá, quanto custa? Ele falou um milhão por mês. A gente trabalha direitinho. Menos, né? O São Paulo gosta de mim, trabalhando. Ele sabe que gosta. Ah, eu acho que o Cuca monta bons times, sim. Ah, mas eu acho que a longo prazo. Eu acho que o Cuca não caria bem agora, não, hein? É que o Cuca precisa de longo a médio prazo. Mas eu vou te falar, vocês sabem que contexto que estaria bem o Cuca no São Paulo? Um contexto que ele chegasse e não tivesse mais Luiz Fabiano, que não tivesse mais Ganso, que não tivesse Pato. Rogério. O próprio Rogério Ceni, que ele chega e fala assim, olha, cheguei pra montar o time. E pré-temporada, ele fazer o Paulista, no Brasileiro ele ia começar a chegar a classificar na Libertadores. Pro outro ano ele é campeão, ele ia bater campeão. Exatamente, o que dá a sensação é que os caras vão montar o time lá, eles consultam o Rogério, o Luiz Fabiano, até o Kaká mesmo saiu ano passado. Parece que os técnicos têm medo de escalar os times sem falar com esses caras. Talvez. Não tenha o peso, mas que se, sei lá, colocar um cara da base, ou um vai fazer biquinho, o outro vai, sei lá. Eu concordo com você. Eu não sei se é tudo isso que você está dizendo, mas que eu faria uma limpeza geral, eu faria. Não que todo mundo que está lá não tenha o seu valor. Mas infelizmente, cara, a gente tem que reconhecer. Essa estrutura que vem gerindo o São Paulo, já deu o que tinha que dar. Já deu. Está desgastada. Precisa zerar. Nem que seja para bater com a cabeça na parede de novo. Mas você precisa limpar. Sabe por quê, velho? O cara não tem reação. Quando ele não sente derrota, pra ele tanto faz perder, empatar ou ganhar, ele tem o mesmo comportamento. Você tem que dar um tapa na cara do cara. Washington! Oi! Tudo de bom pra você, palpite pra amanhã. Nossa, São Paulo e Corinthians. Antes do palpite aí, eu quero participar do torneio de pôquer aí. Hein? Aqui, o flop batido, no torneio do estádio. É impressionante, o Zé Antônio que deu a ideia de fazer esse torneio de pôquer. Zé Antônio! Você é louco, quem que gosta desse negócio de pôquer? Aí o Zé fala, todo mundo joga, eu jogo, meus amigos jogam. Falei, então vamos fazer o torneio. O Zé joga? O Zé? O Zé é o baralhão da mesa. Já perdeu uma mansão. Ele fica a madrugada inteira jogando. O Zé? O flop tá batido, amigo. Washington. O cara manda a 3 aí pra mim. A 3? A terceira carta. 8 de copas. 8 de copas. Por que você fala copas, Mota? Porque essa porra isso aí, meu carioca, eu sou nascido em Santos. Eu me controlo pra não ficar igual o Chiado. Eu sou nascido em Santos, mas o Santista é um carioca frustrado? O Santista, Deixa eu ter maneira de falar tu. Deixa eu só dizer o seguinte, eu nasci em Santos. Mas isso aí é por causa da descendência portuguesa. É, colégio. Tanto do carioca quanto do Santista. Eu sou de Santos, mas eu não canto assim. A Copas do Mundo é nossa. Não, faz tempo que você não é de Santos. Mas eu sou de Santos, gente. Não, sou de Três Corações, mas eu me criei em Santos. A Copa do Mundo é nossa. O Mota é da cidade de Santos. Você é do Santos. Do Santos. Mas como ele vivia muito tempo lá e pegou só táxi. Fique na linha, converse com a produção. E tudo de bom. E amanhã vai ter 2-1 pra nós, então. Beleza, tomara. E se o Sheik não der Silic lá, hein, mano? E que ganhe. Dá nada, mano. Se classifique. Classifique-se e que venha um fator novo como um bom técnico na sequência. Virar. O Sheik vai brilhantar o jogo amanhã. Valeu! Esse é o Estádio 97. Nós estamos aqui com o Sem Parar, o momento Sem Parar do Estádio 97. São 3 ouvintes na sequência. E com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar, em todo lugar. Vá ligando. 3284-7097. Você tá ansioso? Quem tá mais ansioso aí? O Domênico RG pela final. Quem tá mais ansioso? Eu tô tranquilo. Nós estamos, né? Eu tô tranquilo. Eu acho que o Domênico tá mais ansioso. O RG... Não, eu... O RG é também aquela coisa meio elenco do São Paulo. O Domênico tá mais carente de título. Sétima seguida. São sete disputas seguidas. Agora, a minha preocupação era se não... E iria ficar muito puto se não chegasse entre os quatro. Aí chegou... Assim, né? Carência de título, por exemplo. Em 2012 nós ganhamos a Copa do Brasil. Também. Então, assim, é que o time é novo, sofreu pra cacete ano passado. Quase. Por esses motivos todos. E virada, né, cara? Sim. E aí você ganha do Corinthians. Tem uma série de fatores, cara. Tá louco. Mas cabe a vocês, RG, dar uma paulada na cabeça e não deixar crescer. Mas é verdade. Mas vocês não conseguiram, tem chupa. Tem que matar no ninho, mas é verdade. Não vai matar, pô, mas vocês não conseguiram. Não deixa tirar a cabeça e pra nunca fora consegue. De novo, não, quando vale mesmo, aonde? Não consegue. Aonde? É só ver. 30 anos você ganha do Corinthians. Aonde, a última vez que vocês ganharam do Corinthians tinha Orkut ainda. Quando comemorou no Orkut. Orkut, mas né? Papinho furado. Quando que vocês ganharam alguma coisa que valeu de nós? Nossa, de brincadeira. Vamos lá. Vocês nunca mais chegaram. Lembra? Nunca mais chegaram. Lembra. Qual foi a última vez que vocês disputaram uma final quarta? Olha, sem parar. Vocês não chegam mais? Vai, sem parar. Alô? Toda hora chega, alô? Quem é? Alô? Esse já foi pro saco também. Era melhor a nossa discussão aqui, né? Não, o cara vai pessoal, não vão falar comigo, ele desligou. Alô, cara, o cara não tinha argumento. É, não tinha argumento. Aqui é papo de time grande. É isso, alô. Nós, mano. É o maior clássico do mundo. Quem é fala? É Lucas. Fala, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Domênico? Tudo bom. Lucas, do que o nome completo? Consegui, baralho. É, conseguiu. Eu tô quase conseguindo o baralho. Vai conseguir. Eu vou alô. Conseguir. Você será um novo. Continua afirmando. Eu cheirei o quê? Ninguém tá acreditando que eu tô falando aqui há muito tempo. Fala aí, o que, que eu cheirei. Você será um novo treinador de São Paulo. Eu tô com o cabelo fechou brasileira. Aí também, no começo. Pô, mas você também já tá pensando lá na frente. Isso faz parte do processo. Você tirou a carta, já tá pensando qual carro vai comprar. Mas isso são coisas. Deixa eu falar, explicar pra eles. São coisas que pertencem ao futebol. Se eu treinar o grande time no cenário do futebol brasileiro, com o São Paulo Futebol Clube, com toda a estrutura, o que pode acontecer? Eu posso retornar minha carreira. Será que eu vou aguentar isso? Se me alçar, o São Paulo pode ressuscitar sua carreira como ressuscitou a do Tele. Alô? Justamente. Alô? Será que eu vou aguentar? Oi? Teu nome completo, irmão? Lucas Yunis Cestari. Cestari, quantos anos você tem? Eu tenho 23. RG, é 23 mesmo? 23, 2.3. Quase 24. Quase, né? Mas não é. E o que é? Mas, o Domênico. 2.3, fala aí, RG. Diante de todo esse noticiário aí, ultimamente... É, eu tô vendo que você tá olhando aí. É. E aí? Você acha que essa empresa... Qual? A nossa. A Rádio Energia 97. Não. Já não sei se é mais nossa, né? A Petrobras. Ah, sim. Você acha que ela você se apostar nela, ela dá lucros ou prejuízo? Sensacional! Sensacional! Sensacional! O nome dele lembrou meu casamento. Aí, lá vem você, hein? O que você quer? Eu me casei e o padre falou assim: o que Deus une, ninguém mais separa. Falou, o que Deus une. Você foi sensacional. Você gostou, seu sombra? Foi sensacional. Tá vendo? Aí, mas é mentira, né? Não, é verdade. Acabou o dinheiro, separa sim. Não separa, não. Que Deus e Unis. Qual que é o bairro que você mora, ô, velhinho? Eu moro em Santana, doutor. Ah, Santana, só do lado 237. É, ali. Você mora. Faz anos você não vai, né? Ó, os caras aqui comentando como era o programa, essas baladas aí que eles iam, respeita. Mas eu ia muito ali no 237, 53. Você conhece aí? Aquele da Pompeia, que você tava na sauna com o Toninho. Da Pompeia, eu vou também. Eu vou no 222. É, entrava na sauna, ficava lá no vapor com o Toninho. Ô, mas o cara mora em Santana, velho. E qual que é o time que você torce, irmão? É Palestra! Ah, é nós, meu Deus do céu! Tá palestra, é nós, estamos chegando aí! Mago Valdir! Os palestrinos! Fala aí, meu velho! Olá, Dodô, fomos lá no Galinheiro e calamos... Galinheiro é a casa da tua tia, velho! Ô, no Galinheiro! Ô, juiz! Isso mesmo! Como é que é um porco no galinheiro? Faz salseiro. Quando entra no galinheiro, faz salseiro. Porra, se faz salseiro, velho. É porque tem entulho do Palmeiras lá. É, chega lá, chega botando presença, velho. Eu sabia, velho. É, nós. E só vamos falar de estádio novo aqui com quem tem estádio novo, tá? Um minutinho. Nossa, vamos fechar a janela aqui, Domenico. Ah, mano. Vamos fechar a janela aqui, velho. É, que chove. Tem um buraco lá, todo mundo molhado. Ué, lá molha. Buraco? O quê? Lá molha, não fizeram ainda. Rapaz. Que molha é a tua rosca. Você não tá acabou. Tem banheiro coberto. Banheiro químico. A rosca tem banheiro químico. Tem banheiro químico ainda. É, olha, se você não sabe. Os aí é dor de cotovelo. Nem o Sombra ficou do lado. Aí, velho. Não tem dor de cotovelo. Ficou sozinho. Mas quem tá se vangloriando é ele. Não tô falando nada do estádio dele. Eu tenho vergonha de chegar e falar mal dos estádios do Corinthians e do Palmeiras. Mas eu não tenho vergonha do estádio. Mas eu não tenho vergonha do estádio do meu time. Uma salva de palmas, você tem vergonha do Morumbi? Hã? Você tem vergonha do Morumbi? Não, você não entendeu. Eu tenho vergonha de chegar e falar mal dos estádios do Palmeiras e do Corinthians. É um absurdo. Não, eu tô só falando que tem algumas coisas que não é perfeito. Que chove. Mas você foi lá. Mas todo mundo fala. Pode ver matérias. Não. Mas quer buscar informação. Vou escolher cada uma hashtag pro Mota. Hashtag pro Mota. Recalque. Você recalque nenhum. Toma otário. E você olha, antes de qualquer coisa, dor de cotovelo. Vocês terem estádio. O São Paulo tem estádio de 52 anos. Ah, mas o estádio de São Paulo sempre foi muito bom estádio. Mas hoje, os estádios do Palmeiras e do Corinthians, mano, não dá. Eu dei parabéns. Eu mesmo falei do estádio do. Agora tá dando parabéns. Você tá metendo mal mesmo. Você é surdo. No começo eu falei. Invejosa! Invejosa! Nossa, inveja hashtag nenhuma, invejosa. Sério. Hashtag minha inveja de vocês. Que é isso? Ô, juiz, olha aí. Ô, Yunis. O meu time tem, vocês estão tentando conquistar ainda. Ô, Yunis. Calma, Martinha. Ô, Você é o Oswaldinho agora. Vai de Valdívia ou não vai de Valdívia pra final? Vai, tem que ir de Valdívia. Ah, vai, ele vai hoje. Vou jogar feral. Agora, resta saber se ele vai com o Cleiton Xavier também, né? É. Porque agora, não sei, acho que o Cleiton já tá preparado pra entrar um jogo, não dá? E é o que me parece, o Valdívia, ele é muito querido no grupo. Porque você viu as imagens do vestiário lá comemorando? Sim. Tá bem unido o time, tá bem unido. Os caras gostam dele, hein? E aí, velhinho, tá empolgado? E o Santos, hein? Agora é o Santos, hein, cara? Dois jogos, o que você tá achando aí? Ah, eu acho que dá pra ganhar, Dudu. Depois, agora pegou confiança, né? É. O que faltava pro Palmeiras era uma vitória, assim, principalmente numa decisão, ainda mais contra o Corinthians, né, que veio aí como o bam-bam-bam da hora. E eliminamos eles lá. Calamo e Itaquerão. Calou teu butinho, calamo, rapaz. Você sabe o que ele falou. É verdade, não mentiu, não. Não é igual, mentiu, não. É igual na churrascaria do mesmo mentiu, não mentiu. Calou. De farol, calou. Foi alface, velho. Calou. Tem que, ó, tanto tem que o menino picanha, que, rapaz. O menino que mostrou o vídeo tá todo caladinho. Caladinho. Tomou gol, aceita. Tomou gol, aceita. Ficou, já foi. Eu, na hora que fui eliminado pelo Palmeiras, peguei o celular e fiquei olhando o grupo da Libertadores, tipo, falando. Ah, isso é recalque. Não ficou. Agora que Paulista, 77 espera até filme, o Paulista, filho. Ó. Agora não vale mais. O Paulista, 77 caras faz filme. Agora não vale mais, mano. É outro tempo. Valeu, o dia pro Chevet, ficou feliz, Domingo. Tá bom, tá bom. Até hoje, vai. É aquela história. Vazio é um deus. Pede anjos. Só fez o gol do Paulista. Agora não vale mais porra nenhuma. Hoje o Paulista pro Corinthians é asa de frango na churrascaria. Não é, não é. Sabe que não é. Você sabe que não é. Isso é dia 13 de outubro. Os caras entram aqui, o Basílio liga aqui. Um dia você comprou o jogo, você ficou feliz. Aí dá 13, quando é 13 de outubro, é isso? 13 de outubro. Aí 13 de outubro, o Benjamin liga pro Basílio. O mano fica falando, aí o vídeo vai ser sensacional. Agora não vale nada. Nessa época de 77, o Paulista valeu. Calma, gente. Tomou gol. Negócio seguinte, nessa época de 77, o Paulista valia muito mais do que a Libertadores. Nossa, como valia. Gente, peraí. Vamos falar a verdade aqui. A Libertadores só passou a ter valor aqui no Brasil, brincar, depois São Paulo ganhou. Sempre teve valor. O valor se foi mesmo. O Flamengo não fez uma baita festa lá. Tá louco, fizeram cacete, rapaz. Tá louco. Vamos pegar a história da Libertadores. Vamos pegar a história da Libertadores. Quando o Grêmio ganhou do Hamburgo, ninguém fez oba-oba. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Fala no Rio Grande do Sul e vê lá. Não fez a Libertadores. Em São Paulo, acho que não. Libertadores. Em 92, quando São Paulo ganhou a primeira. A Libertadores. A Libertadores. A Libertadores. Não, a Libertadores. Deixa eu explicar pra você, mano. A Libertadores sempre. A Libertadores. Não, não, tem. Não é isso. A Libertadores. Não, não, não, não é isso. É que vocês não entenderam a coisa. Eu vou explicar pra você. Não, quem não valorizava? A Libertadores. A Libertadores sempre foi muito valorizada. Ponto. Ela sempre levou pra ser o ganhador, disputar o Mundial. Ponto. Então ela sempre foi valorizada. Desculpe, falar que não é bobagem. Não pelos brasileiros. Vou dizer uma coisa pra vocês. Quando o São Paulo ganhou, ele criou uma rivalidade dentro do estado de São Paulo. Entre Palmeiras. Aí é diferente. Entre Palmeiras e Corinthians e Santos, o Santos já tinha. Pra ganhar. Então é diferente, é diferente. Ele criou uma rivalidade aqui no estado de São Paulo, capital. Se fosse tanta rivalidade assim, todo mundo já ia querer desde 62, 63, como diferente. O Santos, não, porque o Santos tá em Santos, não tá aqui na capital. Se tivesse aqui, ia ser também. Perfeito. Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma opinião, mas todos já entenderam qual é. Ô Lucas, um abraço pra você. Palpite pro fim de semana. Palmeiras e Santos. Acho que ainda é 3-0 Palmeiras. 3-0? Ó, se for 3, acabou, hein, RG? Ô, louco! Se for 3, acabou, hein? Ó, 3-0, velho. Vamos deitar. Aí não tem segundo jogo, pô. É, acho que não. Se for 3, o Santos não ganha. Mas como não tem segundo jogo? 3-0? O Bayern tomou de 3 também em Portugal, hoje enfiou 6. É, mas que Bayern? Se eu dizer Bayern agora, para. Mas não sei, mas o cara tá. O Bayern não era da. Pagando um pau pro Santos agora, você? Calma, Lucas. Tudo de bom pra você. Boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou. Valeu, até mais. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. É o último ouvinte de hoje. Alô. Alô. Quem fala? É Edivan. Oi, Edivan, tudo bem? Consegui, baralho! Você tá no banheiro, velho? Não, tô em casa, me deixa tirar do... Viva um eco aí, velho. Viva a voz. Liguei 89 vezes, cara. É, mas conseguiu, faz parte. Desliga, liga 90. Mas eu vou te falar no Twitter. Você tá louco, Portuga? No Twitter, os caras estão falando o que você é invejoso. Nossa. Que a inveja, nossa, várias coisas. É verdade. Tem a hashtag. Eu tenho uma hashtag aqui no recorde. Como é que nossa, é? Já no Jair é invejoso, chupotário. Não, sério assim? Ressalgado, vergonhoso, escroto e ridículo. Nossa, Edivan. Cabe no Twitter. Edivan do quê? Edivan Batista da Silva. 140 caracteres. Não cabe tudo isso. Quantos anos você tem, Edivan? Eu tenho 27. RG 2.7 hoje. Ô, Domênio. Depois desse, diga lá. Depois desse programa de hoje, quem é que você acha que tá precisando mais aqui de ir pro Edivan do psicólogo? Mota. Ah, sensacional. Mota, deixa o ouvinte tá acabando o programa. Pra poder falar do estádio. Vai, fala. Ó, inveja é difícil, cara. É complicado. O Mota é aquele cara que chega com o Dodinho Polar e fala pro cara da áudio, meu carro é muito mais legal que o teu. Ué, depende se o cara é apaixonado por um Dodge, e aí? Tem um monte de gente que tem apaixonado por carro antigo. O nome desse cara me lembra o 350, melhor que eu já gastei na minha vida. Quê? O 350, dinheiro. 350. É porque eu ia fazer uma viagem, né? Ah. Aí eu falei, eu vou dar 350. Ah. Aí eu perguntei pro cara, é de ônibus? Ele falou, não, é de van. Aí eu fui de van, mas... Não, você não pode rir disso. Não, é de van. Foi boa, pô. Você gostou? Foi a piadinha mais sem graça que eu escuto, pô. Tá vendo? Ah lá, viu? É de ônibus, não. A mais sem graça. Mas é de van que eu vou. Você já andou de van, Domênico? Já andei. O cara fala assim, desce no próximo. Já andei. Parque Santo Antônio. Já andei, já. Faz tempo, mas já andei. Os caras te encoxavam também? Tem que encoxar? Em van vai encoxar como? Você tá louco? Qual que é o bairro aí, Edivan? Aqui é Jardim Santa Cristina. Ah. Santa Cristina. Santa Cristina. Grande Cristina. Jardim Santa Cristina ou Parque Santa Cristina? Tô perdido que eu não sei o bairro. Jardim. Se é o que eu conheço, é Santo André. Pera aí, invejoso. É Santo André? É Santo André mesmo. Chupa aí, invejoso. Oh, chupa aí, mentiroso. Hashtag recalcado invejoso. Como é que é tudo? Meu time, Edivan. Ah, é nóis, Dudu. Mais quem? É nóis, palestra, pô. Então é nóis, hein? Com certeza. É nóis, moleque. É o Verdão, é nóis. Você concorda com isso que o Mota falou que o estádio do Palmeiras e do Corinthians são muito feios? Mentira, não falei isso. Bate nele aí, pô. Não falei isso. Você escuta o programa? Bate nele. Escuta. E no começo do programa eu falei o quê? Até o Bá falou que foi conhecer, eu falei, é muito bonito o estádio do Palmeiras. Tá louco, já mudou, o Palmeiras, né? É o melhor. Então, você não escutou o primeiro. É mais bonito, tem esquema. Pega o replay no começo. É mais bonito. Ai, não fica nessa discussão. E aí, Edivan? Agora temos Santos aí, Edivan. E aí? Ah, é um jogo de igual pra igual aí, né? São 90 minutos aí, pra ser jogado, né? São 180. Ah, é verdade, são dois, né? Dois agora. Tô perdido aqui. Dois. E pode ser um pouquinho mais aí. Vai ser uma batalha, né? Como assim, RG? Ué, se tiver pênalti, né? Não tem pênalti. Ah, não, sim. Não, mas, pode mas, ser um pouquinho mais. Tempo, né? Não, mas não tem mais prorrogação, né? Você falou um pouquinho mais, eu pensei prorrogação. Não na tem. Final, não tem, acho que não tem. Não, não, acho que não, né? É pênalti. Empatou, foi, né? Então tá certo. O primeiro jogo aqui, o segundo lá, tem alguma vantagem? Não, acho que não tem vantagem. Vantagem? É. Ou não tem vantagem? Nossa, acho que é o Valdívia voltando aí, né? Não tava muito otimista com ele, não. Mas acredito que com o retorno dele aí dá uma desequilibrada nas equipes aí, né? Não jogou bem contra o Corinthians, né? Mas eu acho que só o fato dele ter entrado lá já é um diferencial. O pessoal já dá aquela tremida na base, né? Domênico Gato, o palmeirense é apaixonado pelo Valdívia. Ele gosta do Valdívia. O Palmeiras só melhorou depois que o Valdívia saiu. E outra, o Valdívia deixou o Oswaldinho no vácuo. É a imagem do Paulista, velho. O Oswaldo estendeu a mão duas vezes. Eu sou o Oswaldo, eu ainda chamei Val dele. Val. É, bom, é isso aí. Ô, velho, estamos chegando no final do programa. Você quer mandar abraço pra alguém? Diga lá, meu velho. Ó, eu quero participar do torneio de poker aí primeiro. Vamos lá. Vamos mandar carta aí. O flop tá batido. Pode, qual que você quer? Pode ser a primeira mesmo. Primeira. O cara gosta da primeira, hein? Valete. De Copas. Então você tem que doar 10 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Demorou, sombra. Você vai ficar na linha agora, você vai falar com a produção pra saber como participar do torneio no dia 15 de maio lá no H2 Clube, tá? Beleza, posso mandar uma moela aqui pra minha mulher? Manda uma moela, lógico. Um pescoço. Um abraço aqui, um beijo pro meu amor que tá do meu lado aqui, ouvindo aqui. A Luana tá ouvindo vocês aí. Luana, eu falar muito aí de vocês. É, vocês são impagáveis aí. E posso mandar um chupa aí? Manda. Mandar um chupa aí primeiramente pro mano. Vai pro inferno. Chupa, mano. Vai pro inferno. Lazarento. Eu chupo aí pro meu irmão também, que é corintiano louco aí, tá fanático, brincando. Perdeu uma caixinha de Brahma pra mim. E um abraço pra todos vocês aí, que escuto vocês todos os dias aí, retornando do trabalho aí, faz a minha tarde uma tarde feliz aí, galera. Manda abraço, cara. Viu? As pessoas são felizes, invejoso. Ah, é pro moto. Tudo de bom, fica na linha. Muito obrigado, valeu, Edivan. Um abraço. Valeu, esse galera. Foi o momento sem parar, o sem parar. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. O sem parar vem com uma baita novidade. Agora, com o sem parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o sem parar? Fácil! Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97, que também tem o apoio do Grupo Esser, um nome construído com história, da Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E o Cláudio Venezian, ele foi o primeiro a ligar lá na Lotus Travel hoje e fazer a sua reserva do resort do estádio e ganhou uma vaga no segundo torneio de pôquer do estádio 97, Benja. Deixa eu só mandar um abraço especial pro Daniel, pro Batata e pro Hilton Acácio, que é irmão do Daniel. E tem que mandar aqui também aqui pro Thiago Silvestrini. Tá certo. Tu mandou pro Thiago Silvestrini? É nóis, tamo junto. Você fica mandando e pra mãe do Batata. Esses caras aí, você não sabe quem é? Não, o pessoal tá aqui fora. Ó, e pra dona Claudete palmeirense. Tá Daniel, Batata, que o mano Wilton, vive mandando abraço Daniel. Pro cara do mal, hein? E só, eu tenho 4 segundos pra falar um negócio. É, fala. Cagão, é nóis. Mota, trata isso aí. Não tem nada pior que a inveja do recalque. Nossa, uau, sou invejoso pra caralho, meu sonho. A vai, boca! Desculpa! Mas quem perdeu a linha? RG, quem é a camiseta do estádio? Aquele que não tem recalque, o Oséias Ribeiro Júnior. Oséias Ribeiro Júnior ganhou a camiseta da Fit, o parceiro do seu evento. Fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Aliás, no segundo torneio de pôquer, todos ganharão os bonés também. Não é não, Oba? Sim. Está de volta amanhã, 5h30, no oferecimento do Grupo Esser. O nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Na sequência, tem Night Sessions aqui na Energia 97. Tchau, boa noite, até amanhã. Tudo sábado para domingo às 2h, no Clubtronic. Stay tuned, Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. O Cruzeiro da Veiga da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas... da história da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016. E mais, os DJs do Energia na Veia e as festas temáticas consagradas por você. O melhor ouvinte do rádio. Ligue agora mesmo na promoção 3624-9007. 3624-9007. E garanta sua cabine a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa. Cruzeiro do Energia na Veia 2016. Energia. Esse menino de corpo francino cresceu numa favela como tantas outras desse Brasil afora. Não conheceu o pai. Nunca teve ajuda de ninguém. A falta de oportunidade roubou-lhe o futuro. E no seu horizonte só restou a violência. Na total ausência do Estado, ficou exposto a um ambiente hostil. Até ser fisgado pelo crime.

Night Sessions. rhythm of the life that he could give.